Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol, tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, hein, pessoal? Boa tarde! Tamo na área. Tamo aqui, tamo ali. Aí. Tamo aqui, tamo ali, tamo lá. É nóis. Bagaça aí. É isso aí, vocês tá começando bem? Mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, né? Tudo bom. Ó, seu Bento hoje não tá aqui, seu Bento tá gravando aí um programinha bacana, hein? Tá participando aí do WhatsApp. Uau. Programa que vai ao ar aí, um bate-papo bacana, misturado com música, que vai ao ar às 8 da noite do sábado. Eu vi o Taíde, gente boníssima. Então fazendo a entrevista com o Taíde, gente boa, foi o Taíde que foi... Meu colega de trabalho, no primeiro lugar da vida que eu trabalhei. Que legal, cara. Eu sou fã do Taíde, cara. Sou fã mesmo dele. É. Manda bem pra caramba nesse história. Programa. Ah, na Liga, ele vai bem pra cacete, velho. Tá bem, cara. E é um baita de um rapper, hein? Baita de um rapper, hein? Sem dúvida, um abraço pro Taíde que tá aqui dentro. Mas o seu Bento agora pegou gostinho, né? O seu Bento pegou gostinho pra essa coisa de rádio, né? Mas em breve o Taíde também, se Deus quiser, vai estar aqui com a gente fazendo e contando um pouquinho aí do universo aí, do rap, da música, do programa Liga, vai estar aqui no Estádio 97. Falou dele. Ô, grande Taíde, eu sou fã do Taíde, cara, você tá louco, velho. Falando bem pra caramba, velho. Vai dar uma palhinha. Boa tarde a todos e a todas as ouvintes. E aí? Obrigado pelo espaço. Quanto tempo, hein? Eu conheci o Taíde em 87. Isso mesmo. Vamos fazer 30 anos. Foi meu primeiro emprego na vida. O Taíde trabalhava como boy. É isso mesmo. No DJ Club, né? E nesse meio tempo também levava programações de rádio. Vinha, sempre fazia isso. Coisas aqui na... Não tinha metrô aqui na Paulista. Não tinha. Aí, trabalhava aqui na França Pinto 213, na Vila Mariana. E o Taíde trabalhava lá e eu lavava discos de vinil e separava os disquinhos que iam para um programa da Rádio Bandeirantes, que era o Sweet Love. Eu levava essa programação para lá. Aí eu jogava, pegava a programação, separava os discos da biblioteca, da discoteca, punha no case e o Taíde, que era o cara, ele ia com uma algema aqui, segurando, que o case era valioso. Nunca mais vocês se viram, se falaram. Nunca mais. Que mundo pequeno, hein? Que coisa, hein? E você torce pra quem, Taíde? São Paulo Futebol Clube. Ah, é, tricolou. Ontem, realmente, lavou a alma. Lavou, né? Quero ver na próxima quarta. É verdade. Vai ser um jogo difícil. Não, que legal, eu sou fã do Taíde, porque assim, eu adoro música black, né? Obrigado. Eu sou Black Music, Futebol Clube, desde que eu nasci. E eu acompanho a tua carreira, né? Acompanho mesmo e acho que você é um dos grandes e maiores rappers que aconteceram ao lado do Mano Brown. Pra mim, são os dois. Obrigado. Os dois ícones pra mim de música black brasileira são vocês. Muito obrigado. É verdade. Tá prazer ter você aqui, cara. Que legal. E a gente tem que marcar um dia pra você vir aqui o programa inteiro. Isso, me disseram que eu ia ser convidado pra vir aí qualquer dia conversar, né? Pode vir, vem falar do tricolor. E aliás, parabéns, você manda muito bem na Liga, viu? A Liga, você manda... Você é o melhor de lá, velho. Não tem pra ninguém, não. É um bico de tucano. Não, mas você tava... A gente tava comentando aqui, você manda muito, né? Muito obrigado mesmo, de verdade. Legal. E eu quero... Você vai matar a galera lá do outro lado. Os caras estão com ciúmes, o outro programa tá obrigado, com ciúmes. Desculpa, né? Mas outro dia a gente volta pra conversar mais tempo. Vai, obrigado aí, rapaziada. Esse Taíde. Valeu, Taíde. Obrigado, Taíde. Vai, boa gravação. Seu Bento veio buscar, velho. O cara da produção, eu tô olha. Isso aqui agora tá parecendo um programa de televisão. É produção de um programa brigando com a outra. A pauta é nossa, a pauta, roubaram a pauta. A pauta é nossa. Eu que trouxe. Os caras ficam brigando. Quando eu não vi há 30 anos, e assim é uma coisa engraçada, né? Porque ele se lembrou de mim, mas pô, eu não tô toda hora aí aparecendo em TV, etc. Ele tá. Então é fácil você lembrar dele, né? É que você é um menino ainda. Hã? Você tá do mesmo tamanho, você é um menino. É verdade, não cresci. Você acha ele um menino? De 1987 pra cá, não cresci. Mas o Sombra tem cara de meninão. Ah, meninão? É. O Sombra é aquele cara que vai ficar velhinho, vai ficar com cara de menino. E bebê? É. Bebê Johnson. Pô, velho, outro dia disseram que você até deve ter 33. É, né? É bom, hein? Não, é um cara que leva uma vida regrada, não bebe, não fuma. É verdade. Ou seja, não vive. Pô, você parou? Tá falando agora o fumante. O Zé do Cachê. O beberrão agora. Falou o cara que bebe todas. Todas. Sai na noite. Ele manda todas. É, o mano faz muito bem é dormir, velho. Nunca vi, velho. Ah, olha. O cara entrou no avião. Vocês postaram a foto dele dormindo? Nossa, foi o Benjamin que não. Fez. Nossa, o Benjamin é um cachorro. Cachorro, velho. Agitário. O Benjamin tava em outro lugar lá. Oh. E acabou vindo e, né? Não, pior, velho. Tirando foto do mano. Mas dá raiva do mano viajar pro mano. Fica, ó, esse cara. Eu... Sombra. Eu vou dizer. Ligou o avião. Na ida. Subiu. É, ele dorme. Ah, ligou o avião, subiu, dormiu. É, exatamente. Mas aí vem o jantar. Ele janta e dorme. Você não dormir. Véi, você tá no avião, saindo do ponto A pro ponto B. É. Nesse trajeto, Sombra, a pessoa que conseguir dormir tem que dormir. Porque você vai ter ali filmes que muitas vezes você já viu. É. Você vai ter comida do avião que você tem que se alimentar. Ah, mas geralmente em avião os filmes são mais novos, viu? É, eles colocam você os filmes. Você não come, mano? É que eu como. Não, ele levanta pra comer. Eu sou fanático por filmes, Sombra, então possivelmente já devo ter visto. Eu acordo pra fazer as refeições porque o corpo humano precisa aí de nutrientes pra que você possa se manter vivo. Olha só. Então eu vou lá e acordo pra fazer isso. Ou você pode conversar com a pessoa que tá do seu lado. Que no caso é sua noiva. Mas tem uma hora que não tem mais assunto, velho. Não tem mais assunto. Olha, cê, então as pessoas têm que dormir. É uma hora que não dá mesmo. Não, mano, eu vou te falar uma coisa. Você quer me deixar mal, mas você quer me deixar mal é querer ficar conversando no voo. Então, cara. Tá, pera aí, você tem que saber o que aconteceu, algumas coisas aqui. Pelo amor de Deus. Peraí, pegar então, um avião te falar uma coisa. E a pessoa quer ficar trocando ideia. É, você não viaja com o Benjamin, meu amigo, então, pera, me deixa eu, meu filme e a vontade de dormir, aqui, pelo amor de Deus. Então vou te falar uma coisa pra Ave você. Ave Maria, sai daqui. Pra que você não se arrependa num futuro, não vá com o Benjamin no mesmo voo. Já. É o seguinte. E se ele tiver, e se ele tivesse aqui, eu ia falar a mesma coisa. RG, tá de na ida. Chato na ida, pra caramba. Ainda a gente saiu de noite, né, mano? Saímos aqui 6, 7 horas da noite. E aí chegou lá, né? Sim. No outro dia. Mas de madrugada. O sim, cara, véio, jantar, ele véio. Vem, ele quer acordar os caras pra conversar. Não! Tô falando! Não, ele joga acendia a luz do celular na cara dos outros. Na volta, as poltronas eram... Tá de brincadeira. Sombra, a poltrona, ficava no corredor, parado. A poltrona que a gente voltou era de 3, né? Então ficou eu e minha esposa e vago. Ah, você tô no meio. Não, ele veio sentar e ficou lá conversando, velho. Não. Quer ficar falando. Pelo amor de Deus. E eu e a Lepodiado, um de cada lado, tipo assim, puta, nós estamos com sono, velho. É igual, cara. Elevador. Elevador, gente, você tem que ter educação de cumprimentar quem já tá dentro. É. Pega lá, bom dia, tudo bem? Aperta teu andar e vai pro canto, velho. Não tem que ficar, oh, e aí, a chuva. E aí, que tempo, hein? É o cachorro já. Que tempo, mas o Benjamin. Então, só que o elevador, o trajeto é curto. Então, uma viagem de avião são 10 horas. Não pegue avião com o Benjamin. É chato, e olha, os caras dormindo lá. O Denis, ele foi lá, acordou o Denilson, velho. O Denilson aguentava mais dele, velho. Aí ele não aguentou, ele vem o Mota. Acordou o pai do Neymar. Aí ele fica cutucando o Mota pra acordar o Mota. Vai no mano tirar foto, fica zoando o mano. Não, é isso, não. Que mala. Ele tumultuou o avião. Ele tumultuou o avião. Tá de brincadeira. Fazer o quê, né? Chato. Louco é louco, velho. Coitado, é casado com uma santa. Meu Deus, essa é. Ela é judia essa e santa. Essa é santa. Essa vai pro céu direto, velho. É judia direto, santa, tá vendo? Ah, essa já pagou todos os pecados, velho. Não, a Renata, velho. Coitadinha. Bom, velho. Vamos às manchetes do Estádio 97? Vamos lá? Vamos. Começando pelos jogos de hoje, né? WTF não, Palmeiras! Ah! Motinha, antes de você falar do Palmeiras aqui, vamos só passar a parcial aqui, porque os fala jogos aí, terminaram mano. Agora. Ah, tá acompanhando todos os jogos. Acabou? Né? Acabou aqui, ó. Wolfsburg 2, Real Madrid 0. Primeiro acho que jogo. Foi buraco, não foi. O Real Madrid tem time pra virar não fez agora gol na fora. Espanha. Mesmo assim, o Real Madrid tem mais time que o Wolfsburg. Sim. Eu acho que jogando na Espanha, possivelmente o Real Madrid consegue reverter isso aqui. Mas se quiser um gol, o Wolfsburg faz um gol, você faz 4. Mas dificilmente vai acontecer isso. Eu acho que o Real Madrid consegue reverter esse placar aí contra já o Wolfsburg. Já acabou, né, mano? Acabou. Os dois jogos encerraram, Motinha. Nossa. E o outro jogo foi um jogaço, Domênico Gato. Tava acompanhando aqui Paris Saint-Germain com o Manchester City. O Manchester City começou vencendo, Sombra, o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain virou a partida e o City buscou um empate. E detalhe, quando tava 0-0, o Ibra, o Mala, perdeu um pênalti, Domênico Gato. Ele perdeu um pênalti, Sombra. E depois ele perdeu um gol cara a cara com o Hart. Ih, não sei não, hein? Mas era um gol assim, imagina um lançamento que ele correu assim, na frente do goleiro, era praticamente um pênalti um pouco mais pra trás, que ele tava na meia lua. Ele escolheu o lado, sombra, ele parou enquanto os zagueiros chegavam, mas como ele é rápido pra caramba, certo. Ele foi lá e deu aquela disparada no gato, escolheu o lado e bateu por cima, velho. Depois tudo bem, ele fez o gol, ok, ó, beleza, mas ele perdeu dois gols que não se perde numa partida como essa. E aí sim, o Paris Saint-Germain acho que azedou no jogo de volta, mas eu acho que no jogo do Real Madrid, possivelmente o Real Madrid consegue reverter, mortinha. Vai, tá, ó, lá na casa do Real é diferente. É isso, né? É, Domênico, mano, é hoje. Só um minuto. Que coisa incrível, hein? É. O Mano, aliás, acho que ele... Sabe que tem escola de formação de pessoas. Por quê? Olha aqui, o Daniel Pereira Gomes manda uma mensagem falando: aposto que o Real tá perdendo de propósito porque sabe que no final do ano pode pegar o Verdão. Esse rapaz foi inteligentíssimo. Meu Deus do céu. Não, eu vou te falar, inteligentíssimo. Oh, ganha hoje, pelo menos. Né? Calma. Aí eu não vou zoar porque não, isso aí deve ser problema. Não, deve ser problema. Você fala. Não, mas não é problema. Ué, mas eu tenho fundamento. Olha o time do Corinthians. Tá de brincadeira. Ué, vocês tomaram pau de nós. Olha a posição do Corinthians Libertadores. Nós ganhamos de vocês, ganha do Real. Ganha de quem quiser. Eles perderam do Água Santa, vocês são uns coitados. Água Santa é forte. Água Santa. Água Santa é forte. Eu vi, tomaram o 7, velho. Não faz mal, mano. Tomaram o 7 só. O time que meteu 7. A Ponte, não foi? A Ponte Preta não meteu 7 na Água Santa, não foi? Foi. Mas não tá sabendo disso, Domingo Bugado? Dá um F5 aí. Não, mas dá um F5 aí pra cima. Não, tô falando de Palmeiras, tô falando de Água Santa e Ponte Preta, tá louco. O adversário que ganhou de 4 do teu time. Tô falando uma coisa e vem pra hoje, vai falar da Ponte. Não, tô mostrando pra você que teu time é fraco. Então tá bom, então vamos lá. Você falou que o seu time vai ganhar do Barcelona. É o único que faz fã, não é isso? Não, os espanhóis disseram isso quando a gente tava andando lá e me viram com a camisa do Corinthians. Eu vi o que eles falaram. Falaram assim. Se vocês podem ganhar do Barcelona, nós ganhamos de vocês, nós ganhamos do Barcelona. Aonde? Pronto. Então aí, entendeu? Aonde? Se eles podem, nós vamos ganhar de Real, de Barcelona. Não vou gastar saliva com vocês. É verdade, nós ganhamos de vocês. Fala de nós hoje, mano. 4 do Água Santa. É hoje, hein, Domênico? Lá na Argentina, contra o Rosário Central, né? Sem Dudu, sem Arouca. Mas não, tem elenco pra isso. É. Então vamos lá, o time pra hoje, Domênico. O time pra hoje. Vai. Ele vai com a mesma formação aí que jogou contra o Corinthians, né? Sem esses dois, lógico. Fernando Prass. Mas o Dudu não entrou contra o Corinthians, hein? Não? Lógico que entrou. Como não entrou, fez o gol. Ele não entrou jogando contra o Corinthians. Ah, reserva. Mas, calma. Vocês não deixam acabar de falar. É, calma, você falou não entrou contra o Corinthians. Véio. Não entrou ele jogando. Não entrou jogando, ele entrou depois, certo? Certo, vai. Então, Fernando Prass. Então é o mesmo time e o Dudu não jogou. É. Jogou só depois do segundo tempo, vai. Fernando Prass. É um mito. Nossa, mito já virou só tem mito. Não, mito só tem um. É, virou mito, virou... Paga pau, São Marcos. Ele está junto com São Marcos nome, no ponto maior. Arruma outro nome. É o Santo Prass. Santo Prass, já? Sim, senhor. Sim, senhor. Como não? Prass. Ficou legal. Prass, você viu? Ficou legal. Jean. Na lateral direita? Ele jogou, né, assim, né, vai. Thiago Martins. Vitor Hugo. Thiago Martins, pelo menos, tá vindo como bom zagueiro aí, jogando ao lado do Vitor Hugo, hein? É, então a dupla de zaga é essa. E Egídio. Foi bem contra o Corinthians, vai. Gabriel. Uma escalação inteira, cacete. Matheus Salles. É que o Domênio fica comentando. Não, tudo bem, vai. Matheus Salles. Vai. Zé Roberto. Lucas. Zé ou Roberto Lucas Barros. Dúvida, né? Viu? Os dois, é. Zé Roberto ou Lucas Barros. Ah, um ou outro. É. E Robinho. Certo. Gabriel. Bom. E Alexandro. Vai. E o técnico, Cuca. Bom. O Zé Roberto ainda é dúvida pra esse jogo aí. É um dos dois, né? Ele é o Lucas Barros. Machucou também? Não, mas não é a mesma posição, Motinha. Não, tá aqui, ó. O Barros é centroavante. Não, ele pode mudar. Ele pro outro. É. Ele pode mudar a formação, acho. Jogo muito, olha, vou dizer uma coisa. Não sei, agora vamos falar sério aqui. O jogo é muito difícil, hein? O time do Rosário é um time bem montado, bem armado. Talvez hoje seja o melhor time da Argentina, estando à frente de Boca, de River, mesmo porque no campeonato eles são tão bem lá, estão em primeiro, né? Então eu acho que... Não sei se ainda tá em primeiro, o Rosário? Eu não estava, né? E é o segundo na chave aqui, né? E olha aqui, mano, o papo que eu ouvi quando eles vieram jogar aqui... Eles vieram jogar aqui em São Paulo, eles estavam priorizando o campeonato argentino, não a Libertadores. Sim. Não a Libertadores, porque eles querem ganhar o campeonato argentino porque... Se não me engano, faz aí não sei quantos anos que eles não ganham. Acho que 10, 15 anos, 20 anos que eles não ganham o campeonato argentino. E eles queriam priorizar o argentino pra ganhar esse ano, tirar essa zica, pra depois, no ano que vem, vir forte na Libertadores, né? Mas eles estão conseguindo vir forte na Libertadores ao mesmo tempo. É bom não dormir nesse barulho, né? Exatamente, LG. Entendeu? Os caras estão em segundo com 7 pontos. E hoje... O líder do campeonato argentino é o Godoy Cruz. mesmo. Nossa. Tá 5 jogos sem perder. Tem esse time, velho. 4 vitórias e um empate. Então passou o Rosário agora, né? E o Palmeiras que trouxe um jogador aí, a contratação, né? Esse, Roger Guedes. Então, ele é o líder do grupo A, que inclusive tá o Rosário Central aqui também. Viu, Dodô? Ó, tá o Godoy Cruz, o Rosário Central e o Arsenal de Sarandi. Cadê o Boca, o River? Então, eles estão no... O River tá em 11º no grupo A. E no grupo B, o Lanús tá liderando aqui, seguido pelo Estudiantes. E o Atlético Tucumã, o Boca tá aqui pra baixo. Cadê? Caraca, o Boca, velho, tá numa fase, velho. O Boca tá em 7º do grupo B. River tá no grupo A. O River é o 11º. Caraca, que fase, hein, só, que fase. E a gente fica falando do nosso aqui. Velho. Assim, jogo muito complicado e o Palmeiras precisa vencer esse jogo. Ele não pode perder. Ele só não pode perder o jogo. Ele pode até empatar, o que seria um resultado muito ruim. Mas ainda não fica fora da Libertadores. Mas ele tem que ganhar o jogo. O resultado tem que vencer. Não importa, 2-1, tem que ganhar. O ideal seria os 2-0 para tirar o saldo. Mas pode. Se ganhar, não, tá bom, tá vivo, Domênico, na competição. Nem precisa tanto. Que pode assim, não morrer, no último jogo, Domênico, você sabe que o Palmeiras vai pegar o River Plate do Uruguai, que é o pior adversário da chave aqui. Mas o grande problema, Domênico, se o Palmeiras não vencer hoje, se o Palmeiras empatar, eu acho que o Palmeiras já tá praticamente fora da competição. O Palmeiras ficaria com 5 pontos, o Rosário Central ficaria com 8, tá certo? E o Nacional do Uruguai ficaria com... Aí ele vai ter que torcer pra uma vitória no último jogo do Nacional contra o Rosário. Ó, por exemplo, eu acho que hoje, Domênico Gato, hoje não, o jogo é amanhã do River Plate contra o Nacional. Aqui, naturalmente, eu acho que o Nacional deva vencer, ele vai pra 11. Se o Palmeiras empatar com o Rosário Central, o Palmeiras vai pra 5 e o Rosário fica com 8. 3 pontos de diferença. Tá certo, fica com 3 pontos. Só que, na última rodada, Nacional e Rosário se enfrentam. Os dois, eles jogam por um empate. Se empatar, os dois estão dentro. Então, tá nenhum, em primeiro e segundo. Nenhum vai se expor, Domênico. Vai fazer um joguinho, nenhum vai se expor. Vai fazer um joguinho, vai ser aquele joguinho de compadre. Então, para que o Palmeiras possa chegar vivo na última rodada, o Nacional pode querer vencer para ser melhor colocado. Mas não vai se expor, Domênico. Não vai se expor. Não, porque ele tá classificado, mano. Por que não vai se expor? Eu não acho que o Nacional vai se expor, não. O Nacional vencendo o jogo hoje, ele tá classificado. Ele não depende mais nada. O Nacional joga contra o River Plate do Uruguai. Então, se ele ganhar a sombra, ele tá classificado. Campo do River. Ele tá classificado. River? Ele vai pra ganhar. Ele tá estádio centenário. Se ele vencer hoje, ele está classificado. Vai pra ganhar. Vai pra 11 pontos. Ele tá classificado, RG. Ele acabou, ele matou tudo. Aí o que acontece? Ele com 11 pontos, ele pode chegar a 14 pontos, não é isso? 11, 12, 13, 14. 14. 14 é uma posição muito boa. Muito boa. Pontuação. Que pode levar uma vantagem muito bem. Então ele vai querer ganhar. Como não vai querer ganhar? Escolher um adversário. Como não vai se expor? Pior, né? Ele pode ganhar, sim. Ele vai querer ganhar, sim. Bom, muito bem. É? Continuando com as manchetes do Estádio 97. Corse mesmo. Manchetes no oferecimento de HD. Corse, se nós pegar vocês. Gastar a vela boa com o defunto ruim. Se nós pegar vocês, mano, abraço, hein? Caixão, hein? Estão capengando pra passar da primeira fase. Vocês são os coitados. Não faz mal, mas sempre assim, o Verdão. São os coitados. Sempre faz assim. Já pensou classificar o Palmeiras, classifica em último, pega o Corinthians? Eu quero isso aí. Já quero logo pra arrancar a cabeça, velho. Sabe que você não quer. É o nosso objetivo. Objetivo que você tá falando. RG, você sabe que o nosso objetivo na Libertadores é arrancar a cabeça desse Nem você cara confia no que você tá falando. Lógico que eu confio. Confia nada. Lógico que eu confio. Confia nada. Como não? Eu tô falando. Voz tá treinando. O futebol seria sensacional. É muito bom. Mas quanto tempo vocês não perdem pra ele? Vixe! Mas eu não lembro. Não lembro mais aí. Não chegam, RG. Não lembro. Não chegam. Libertadores nem lembro mais. Nossa, chegam. Vamos lá, continuando com as manchetes. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Estádio 97 também vai falar agora do Corinthians. É hoje na Colômbia, né, mano? Por ordem na bagaça, né, velho? Vamos falar de time que vai buscar o título da Libertadores. Meu Deus. Corinthians e Santa Fé. Fala esse papinho aí, viu, Motinha? Não tá balado, mano, por ter perdido o Palmeiras. Maior parte desses times aí da Libertadores aí parece o feio na balada. Tá lá só pra fazer número, velho. Abalou, e você vai ver hoje. Corinthians é o garanhão da balada. Olha aqui, ó. Eu falo antes, ouve o que eu tô falando. Se preocupa com o teu. O Palmeiras abalou tudo lá, RG. Vai perder hoje. Então vamos lá. Vai perder. Motinha, O Corinthians ele vai entrar hoje com a mesma escalação que começou o clássico do domingo. Sim. Repare na postura do Corinthians hoje e compare com a postura de domingo. Vamos ver vamos se o Corinthians vai estar priorizando a competição da Libertadores ou não. RGC já percebeu que toda vez é a mesma desculpa. Trabalho com fatos, desculpa. É, eu já ouvi esse discurso desde aqui. Contra o Santos foi a mesma coisa. Já ouvi esse discurso. É igual a tua vida, velho. Igual a tua vida. Você tem que ter um foco. E o foco do Corinthians é Libertadores. Ei. O Tite tava com uma pastinha, Motinha, hoje, tá certo? No treinamento lá escrito Priority. Mas é verdade. Ai, meu Deus do céu. Libertadores, Paquito. O Campeonato Paulista só serve pra você pegar dengue zica. Engraçado que há um tempo atrás, ô Sombra. Uns 5 anos, não é muito, 3, 4 anos agora. Libertadores não valia. Não valia. Pra que isso? Hoje é prioridade. Velho, é prioridade. Isso aí pra quê? Libertadores é sem. Há 5 anos você era fértil, velho. Hoje não é mais. Como assim? Mas vamos lá, Motinha. Vai o time pra hoje, viu? Sim. Cássio, Wagner, Felipe e Iago. Wendel, eu gosto. Bruno Wendell. Henrique, Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Luca. E na frente, André. Libertadores é um torneio sem credibilidade. Pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. Sensacional! Agora vale! O replay foi, olha, cirúrgico! Sensacional! Foi cirúrgico! Agora vale! Mas peraí. A Libertadores ganhou um outro contexto a partir de 2002. Lógico que foi! É um comédia! Aí veio o Benjamin, né? É um comédia! Aí tem que entrar o Benjamin. Quando convém! Tanto é que hoje a Libertadores existe no videogame também. Já existia. E não existia, mano, não, cara. Não existia, não. Tanto é que na época. Fala bobagem, tanto é que na época que eu falei isso daí não existia. Existia. Foi por isso que eu falei, não existia. Você não joga, você não sabe o que eu jogava assim, eu já jogava. Na época não existia, cacete. É por isso que eu falei isso. Existia. Hoje existe. E brincavam que o Corinthians coisas, não chegava. As coisas mudam, gente. As coisas se transformam. Tá bom, vai. Pega aí, você vai ver que existia. Não existia, cacete. Você sabe bem quando que a Libertadores passou a ter importância no Brasil. Você sabe. Não, mas a Libertadores, Sombra, ela passou a ter um peso maior para os times brasileiros a partir da primeira vitória do São Paulo em 92. Então. Mas ali, Motinha, ganhou um outro significado para os times brasileiros. Antigamente, os times brasileiros não valorizavam tanto. Tanto é que o Grêmio tinha ganhado, ninguém tinha falado nada. O Flamengo tinha ganhado, ninguém tinha falado nada. O Santos tinha ganhado, ninguém tinha falado nada. O que interessava muito os mais... Os regionais, RG, eram muito mais disputados e cobiçados do que a própria Libertadores. Interessava muito mais os regionais, os estaduais e as viagens que eles faziam, entendeu? Sim, mas eu continuo valorizando aqui os estaduais, a Copa do Brasil. Também acho que é bacana. Eu falo aqui pra tirar uma onda, mas o meu vizinho não torce pro Boca, Paquito. Ah, mas você sabe que... Se eu ganhar a Copa do Brasil, eu comemoro igual, mas mano. Mas você sabe que é lógico que seu vizinho não torce pro Boca nem pro River, mas quando você ganha do Boca e do River, você sabe que está agulhando indiretamente o seu vizinho, porque você está em busca de um título que todo mundo quer. Ah, não, mas... E quando perde, o peso é o mesmo. Eu valorizo. Quando vocês perderam pro Tolima, foi o mundo caiu. Eu não comemoro, Motinha, a competição em que meu time está. Eu comemoro o Corinthians está jogando. Pra mim, depende da Copa do Brasil. Que papinho, hein? Não minta pra você mesmo. Não teve aquela história de camisa meio a meio? É. Isso daí foi de trouxa, velho. Eu não fico com essas... Zé Rolada não, velho. Eu não fico com essas idiotices, não. O negócio é o seguinte. Motinha, o Corinthians ontem na Colômbia, ele foi fazer o reconhecimento do gramado lá do El Campín. E devido às chuvas que estavam caindo lá na cidade de Bogotá, o Corinthians ele foi teoricamente impedido de fazer esse reconhecimento. Deixaram depois lá o Corinthians andar ali, não podia correr. Tinha que andar no máximo de maneira rápida, durante acho que 30, 35 minutos ali pra teoricamente fazer o reconhecimento do gramado. Negócio seguinte, cara. O Palmeiras ele foi impedido de pisar no gramado. Também não deixaram. Então eu sou a favor do seguinte, RG. Já que eles tratam a Libertadores como uma guerra, velho, eu sou a favor da reciprocidade. Se você não for bem tratado lá, você não tem que tratar bem aqui. Como o primeiro jogo o Corinthians já realizou aqui no campo do Corinthians e tratou bem o adversário, mas sempre tem uma eu volta, sou a favor, né, de sempre você, mesmo que tiver que tratar, RG, no primeiro jogo já trata mal. Fala, não vai reconhecer porra nenhuma, que se lixe. Porque já que aqui existe essa palhaçada, tá certo? Aqui, não, quando eu me refiro aqui, eu falo da América do Sul. Dos adversários ficarem com essa catimba, esse negócio nojento que não resolve nada. Isso é igualzinho, mano. Eles vieram aqui e deixaram. Então, por mais que... E choveu, viu, Domênico Gato? Naquela época também tinha chovido. Aí vamos falar, mas o gramado da Arena Corinthians, o gramado da Arena do Palmeiras, são gramados novos, são gramados talvez ali com uma tecnologia melhor, que não vai prejudicar se fizerem um reconhecimento hoje. e amanhã acontecer talvez o jogo, mas que se lixe, velho, que se lixe. Eu sou a favor do revide e da reciprocidade. A partir do momento que você é bem tratado, você trata bem. A partir do momento que você é maltratado, você trata mal. E se você tiver que recepcionar primeiro, é melhor você já tratar mal para que você não caia do cavalo e quebre a cara lá quando você tiver que ser maltratado fora do país. Isso aí parece tudo conversinha, viu? Não, não é, não, Sombra, não é conversinha, velho. Não, não tô falando conversinha sua, tô falando dos caras lá. Então, porque o negócio é o seguinte, Sombra, eu não tô falando aqui pros times fazerem... Ah, vai de sacanagem. É... Vai de sacanagem. Talvez uma partida de 90 minutos em que você vai ficar dando no carrinho. Geralmente, quando você vai fazer um trabalho de reconhecimento do gramado, os jogadores correm em torno do gramado, eles tocam a bola, fazem aquele trabalho de campo reduzido, mas que dura 10, 15 minutos. Lógico, lógico. Você faz, às vezes, um trabalho ali, RG, pro goleiro ali saber se tem imperfeições no gramado, você vai ficar dando uns chutes no gol. Não tem nada que talvez aí deteriore a condição do gramado, nada. E se acontecer, talvez, Sombradinho, acontecer um buraco, um carrinho, alguma coisa do tipo... Vê aquele cara com aquela inchadinha lá, velho, com aquela putina, o cara pisa na grama, tá pronto, velho, tá pronto. O pretexto é pra não então, deixar RG, mesmo. Existe não catimba, permitir. O sul-americano tem esse pensamento pequeno, o sul-americano ele tem um pensamento retrógrado. Concordo com o mano. E já que existe esse tipo de pensamento, tem que começar a tratar mal. O brasileiro precisa parar de ser otário, velho. Vem aqui, passam aí, tipo, mão na cabeça, oferecem água de coco. Ai, vai lá na minha casa. Ai, vai lá, usa o meu campo. Ah, vai lá e reconhece meu gramado. Quando chega lá fora, é água que não tem no vestiário. É criolina que eles jogam embaixo do banco. É verdade. É rato que tá correndo dentro do vestiário ali e muitas vezes falta luz. Então, querendo ou não, eu sou a favor, já que tratam a Libertadores como uma guerra... Tratem como tal. É lei da reciprocidade. Tratou mal, vai ser tratado mal também. É uma sacanagem. E pra que você não corra o risco de ser maltratado e tratar bem, Domênico Gato, já começa tratando mal. Quando o primeiro mando for seu, trata mal desde o início. Mas é verdade, hein? Volte e meia os times nossos aqui, quando vão jogar por aí. É aquela história, não pode entrar no gramado, não pode aquecer ânimo. E outra, o famoso não pode. Quando eu falo aqui também que muitas vezes o Brasil é discriminado perante a Conmebol, isso daí é fato. Porque quando a gente vê aí, por exemplo... policiais com escudo protegendo o jogador brasileiro de cobrar um escanteio, porra, é um absurdo. A gente não tá mais na década de 50, de 60. Mas se isso acontecer aqui, mas é que tá, punição é aí que severa. Eu vou chegar, é aí que eu vou chegar. É natural, RG, a gente vê ali, talvez, policiais defendendo o jogador quando vai bater escanteio com escudo ali, pra que o cara não tome uma laranjada, não tome uma garrafada. É pedra do mesmo, pedrada. Aí é natural, porque faz parte da Libertadores. Aqui no Brasil, se cai um copinho de plástico dentro do gramado, o quarto árbitro já pega e coloca na sua. Aí o clube brasileiro não pode jogar aqui, tem que mudar o local do jogo dele. Então, o brasileiro é discriminado sim na Conmebol, aqui na Copa Libertadores, e deveria tratar como tal, tá certo? Tem que parar de ser otário, tem que parar de ser idiota. É isso que eu queria falar. Então, e aí, Motinha, aqui mais do Corinthians? Posso ir embora? Tá louco? Posso entrar pro jogo. Que agora, 27 minutos. Você vai jogar? Você vai jogar? Não, mas preciso me concentrar. Tem todo um ritual. Como assim? Vá, para. Quer concentrar agora. Ele deve dormir meia hora. Ó, Corinthians, Corinthians e Santa Fé, hoje depois do tio Chico lá. É, o tio Chico tá bom. Como assim, tio Chico? Na novela. Velho Chico, velho Chico. Ah, velho Chico. Mas é engraçado, né, RG? Os temas, os dramas são sempre basicamente os mesmos. É aquela coisa meio Romeu e Julieta. Sim. É o filho de um com a família do outro. A briga de família do outro. O amor proibido. É. Desde os velhos. Aí mata, um mata da família, outro mata vingança. Praticamente é como tudo começou. É, exatamente, é a mesma história. E vem até agora. Só muda a geração. É mais ou menos como se o filho do Ben já quisesse casar com a filha do Domênico. Por aí, é da morte. Meu Deus do céu, era a morte certa. Briga de família. Não? Mas do lado dele, né? Briga de família. O Ben já vem com aquele estilingue de moedas, brincadeira. Do lado dele. Hã? Do lado dele, né? Briga. Não sei, mas você também. Não, eu não. Mas eu não tenho. Ali você deixar sua filha casar com um corintiano? Quer deixar sua filha? Mas aí o dinheiro ali tem. Ó, vou falar. Dinheiro é tudo. Tá tudo em nome já de offshore. Não vai pegar nada. É. Panamá Paper. Mas ó, o negócio é o seguinte, Sombra. Você citou aí o caso Romeu e Julieta e tudo mais. Velho, essa novela da Globo, eu vi ontem uns 5 minutos. Cara, RG, parece que tá todo mundo sujo naquela novela e que ninguém toma banho. É o calor. Eu não tenho paciência pra ver esse tipo de coisa. Você tá pegando o bonde andando. Para. Pô, ninguém toma banho. Pô, você queria o quê? Esse cara barbudo com a barba pingando. Coisa nojenta. Ah, mas a novela... Não, mas é bem... você tá louco? Ela é bem caracterizada. A novela é gravada lá nos confins do mundo lá. Mas eu não tenho paciência pra isso, não. Trata de um assunto de fazendeiros, de peão, de capataz. Qual a diferença da barba do cara da novela pra barba do RG? O RG não pinga. Vê se pinga, Dodô. Não. Nossa, tá louco? Pinga. Esse pinga, seu louco. Pode pensar de lá pra Vila Maria, né? Ah, é. Você é louco, filhão, você é louco. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97. Tá aí, tranquilão no trânsito, ouvindo o estádio. Cuidado, hein, ó. Não, já bateu? Meu Deus, você achou que ia chegar tão tranquilo em casa? Bateram na tua traseira. Desce lá pra ver o que aconteceu. Não vai ver o jogo hoje. Sabe o que você vai descobrir? Que quem bateu no teu carro, o motorista do outro carro, é a Paola Oliveira. Ah, então vai. Mas fica frio, viu? A Paola tem seguro HDI. É só você... Era um conserto na hora. E com o aplicativo da HDI Seguros, no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa. É, você tem um mapinha lá para acompanhar o deslocamento do guincho até você. O aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, e peça para fazer uma selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. Imagina a Paola Oliveira batendo na tua traseira. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Estádio 97 vai falar da Esser. Ô Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigo? Café. Você quer confiança? Então presta atenção. A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul and Horn e pra toda a família Esser. Boa, narigudo! Toda a família Esser! Muito bem! Você está ouvindo o Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também Pirelli, promoção Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite! Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. O Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. RG. E aí, Motinha? Ah, triste, né, RG, essa história do Santos aí. Déficit, né? Sim. O Santos divulgou um déficit gigantesco aí pra 2015. Ah, igual ao de São Paulo. Sim. Praticamente igual. Tô falando, mas acumulado. Mais receita que o Santos. Mas acumulado isso nos últimos 3 anos, Sombra. Ah. É 177 milhões. Olha, do São Paulo não tava muito diferente, não. Vai ver lá. Mas o Santos, por exemplo, vendeu o Neymar. Vendeu o jogador. O São Paulo tem arrecadação muito maior. O Santos vendeu o Neymar. Eu sei que já faz mais tempo. O São Paulo vendeu o Lucas e o triplo. Não, mas tô falando, mas é triste isso, um time que revela tanto, vende jogador, né, e inclusive o Modesto aí falou, né, que isso aí tudo culpa das diretorias anteriores, né, RG? É lamentável, porque você vai lendo essas notícias e realmente ela vai ficar, é preocupante, né, preocupante pelo valor, pelos valores que são as dívidas e pelos motivos que levaram a essa dívida, né, então quais são os motivos? Má administração. E aí você não vê acontecer absolutamente nada. E da onde vai sair o novo dinheiro? Né? Absolutamente nada. Então, o mínimo... O máximo que entrar, isso tudo tem que ser revertido para pagar a dívida de inconsequentes, de irresponsáveis. E não acontece absolutamente nada. Eu fico, sinceramente, tenho dó, viu, do presidente do Roma, velho, do Modesto Roma, porque... Não deve ser. Vai resolver fácil. Como? Não deve. É um pepino, cara. E não, sabe? Não, não tem. Ah, mas mesmo. Quando assumiu, já sabia não que bucha que ele ia segurar, né? Ah, eu não tô falando nesse sentido. Tô falando no sentido de... Da instituição. A como intenção, é que você vai resolver isso? A intenção do presidente atual. Pode ser o sacrifício que o cara faz. Ah, né? Sim. E como administrar uma situação dessa. Esse é o problema. Mas mesmo assim, tá querendo contratar o Marquinhos Gabriel. É, entendeu? Ah, mas, mano, a vida tem que andar, ué. Vai fazer o quê? Vai aí para tudo. Não, não é para tudo, né? Mas diante de um problema, diante de uma realidade... Mas você administra dois, mano. Você tem que administrar o time dentro de campo, porque o que, que vai gerar receita, o que, que vai gerar dinheiro, são vitórias, são conquistas, é isso que tem que ser feito, não adianta, entendeu? E a outra administração, você vai tentando lá resolver, né? Então tem que pagar? Tem que pagar, tá? Mas tem que discutir, tem que parcelar, tem que ver o que, que dá para recorrer, tem que ver quem são os responsáveis, botar esses responsáveis também, para de alguma maneira ressarcir esse prejuízo. Enfim, são duas brigas distintas. Sabe que não dá para entender, RG? Porque um tempo atrás aí comentou-se muito aí do fato, não, porque agora o dirigente ele vai pagar com patrimônio. Agora com essa lei de responsabilidade fiscal, o dirigente não vai mais poder fazer o que faziam antigamente com os clubes. Não vai mais poder fazer o que já fizeram durante décadas e décadas e décadas. Em pleno ano de 2016, RG, continuamos vendo inúmeros presidentes de clube aí fazendo o que fazem com os clubes, ampliando a dívida, assinando cheques sem fundo, tá certo? Jogadores colocando o clube no pau. Nada muda, RG. Que dirigente que pagou com os próprios bens até hoje? É que as coisas passam desapercebidas, mano. Essas situações, essas discussões, elas são levadas lá para Brasília. E aí você tem todo um projeto para ser aprovado, né? Sim. Onde se enquadra tudo isso que você está falando aí, de normas, de leis e o cacete a quatro. Aí os caras ficam batalhando lá na calada da noite e modificam tudo. Então, por exemplo, esse negócio que o cara vai ter que responder com o patrimônio dele, de repente no dia seguinte, já não vai mais, entendeu? Não precisa mais. Pouca vergonha. Então fica essa coisa camuflada, né, e descarada, e é isso que dá. É isso que acontece. E, entendeu? RG, um outro assunto aí que tá discutindo lá na Vila é a história do amistoso com o Barcelona, né? Deixa quieto isso daí, não, é que tem esquece. Há várias empresas aí, RG, que quer contratar, quer comprar o direito, sim, né, do jogo. Querem contratar. Querem contratar o querem levar direito, pra outras praças. Outros lugares, né? Inclusive uma empresa de Dubai aí ofereceu 2 milhões de euros ao Santos, né, pelo direito do jogo. Mano, tua honra não tem preço, velho. Deixa quieto isso aí. O Santos não aceitou, né? E, inclusive, se fala aí que o Modesto quer fazer esse jogo na Vila. Mas, de repente, pode ser uma boa, cara. Sabe por quê? Aí os caras lá de baixo... Esse jogo é pro final... É dezembro, é isso? É. Final do ano. Não é no final do ano aí. Então, não, mas aí pega Neymar, Messi, esse cara. Vai tudo visitar família, filho, pai, mãe. Aí junta um catado lá do Barça, entendeu? E faz o amistoso. E aí tá tudo certo. Olha, RG, deixa quieto isso aí. Não vai trazer todo mundo. Mano, 2 milhões de euros, não vai valer a vergonha, mas RG. Quando que você tá falando? Acho que é dezembro. Dezembro? É. Dezembro pros caras é alta temporada, não é férias. Estão nos cascos, cara. Na ponta dos cascos. Em dezembro? Sim, senhor. As férias deles agora. As férias deles são em julho e agosto. Agosto, dezembro, setembro. Vamos mandar o 17. Mas eu acredito que o Barça, em dezembro, deva estar esperando, não é o mundo lá, a disputa do Mundial. Então, aí os caras vão lá em dezembro, estão esperando quem vai chegar lá para disputar o Mundial. E aí manda um meia boca para cá, entendeu? Tá tudo certo. Mas é louco. O Barcelona cara, RG, B. Você acha que os caras vão colocar aí 2 milhões de euros na frente, sem saber aí quem que vai jogar? Os caras vão colocar em contrato. Tem que estar Messi, Neymar, Suárez e o cacete a 4. Isso é louco? Ah, não vai. RG, eu vou mas não dá pra fazer na Vila, né, RG? RG, mas não dá pra fazer na Vila, né? Honra, cara. Ah, vai querer fazer na Vila, pô, e cobrar 15 mil pessoas? Ué, mas aí você cobra, deixa eu ver, vai. R$1.000 por pessoa. Ah, não, mais. Não, mas esse tipo de jogo tem que ser feito no Maracanã. Pô, Maracanã, Morumbi, Castelão, alguma coisa assim. Lógico, evidente. Porque o cara... mas o Modesto tá batendo pé, tá falando que vai ser na Vila. Quem não vai querer ver essa vergonha em loco, velho? Você tá louco, gente. RG, ó, esquece isso, velho. 2 milhões de euros, RG, não resolve nada pro Santos. Mano, deixa, os caras vêm com meia boca. Os caras não vão trazer... Vai por mim. Olha, que aí o Neymar, ele resolve, pega e fala, meu... Tem uma casa lá no Guarujá? Vamos aí, Messi. Vamos aí, Suárez. Depois a gente vai lá pra minha casa. Mano, os caras numa dessas resolvem vir, RG. Meu Deus do céu. O que vai acontecer com o Santos, mano? Você é louco, mano. Eita. Vamos, chefinho, mudar? Sim, sim, sim. Continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Ah, tricolor! É, hoje não tem ti, hein? Cadê o Xi? Cadê o Xi? Porra, deitaram e rolaram, velho. Até o Sombra deu um risinho aqui, ó. É, o Sombra tá tudo feliz. Porra, deitaram e rolaram, velho. 6-0 aí, um recorde na Libertadores, né? Pro São Paulo, em cima do Trujillanos. Trujillanos. Trujillanos, olha a dificuldade. Eu não consigo falar esse nome, desculpa. Trujillanos. Fazem, mano. Então, 6-0 aí, uma noite fantástica, né? Com poucos torcedores, 18 mil. É, inclusive por culpa também do São Paulo, né? Que dificultou a venda de ingressos. E teve vários problemas no site, né? Mas uma noite fantástica, né? Com Calleri dando show. 4 gols de Calleri. A respeito do público, eu entendo, assim, é um misto de desinteresse, porque é inegável o mau futebol que São Paulo vem apresentando. Né? E a torcida já vem acumulando desgosto há muito tempo. Não tem empatia. E realmente, eu vou falar uma coisa, comprar ingresso para jogo do São Paulo, meu amigo, é uma grande aventura. Eu vou falar para vocês, falei aqui, reclamei, entender, vocês não estavam, mas na segunda-feira eu falei, eu tentei comprar ingresso para São Paulo e Oeste de Itápolis. Não dava. Não dava. Mas vai na porta do estádio, já compra na hora. Não, é isso, beijo. Ô, mano, eu queria. Tem jogos que não vende, mano. Nós estamos em 2016. É. E o São Paulo não consegue colocar ingresso para vender. É o único clube que... Isso já faz tempo, não, né? Esse problema de ingresso no São Paulo. E sabe o que é lamentável? Eu, por exemplo, eu não tenho desktop em casa, tá? É. Tudo que eu faço, celular, ou é via tablet ou celular. Eu também. Beleza. Vou te dar o desktop. Vou comprar. Ah, obrigado, mano. De amigo secreto. Aqui não tem nem onde pôr, né? Aí você fala, bom, qualquer bom site que se preze tem uma versão pra mobile. Pra tablet. Pra tablet e pra... Lógico. Pra celular. Uhum. Cara, impossível. É impossível. E aí, às vezes, quando abria ainda o site, aparecia, sabe que aparecia? Todos os setores esgotados. Todos, para várias pessoas. Aí aparece assim, clique aqui, quantos ingressos você quer, por exemplo. Aí simplesmente não aparecia a janela para você clicar. Não tem. Não tem. Pô, é absurdo. Mas entendo ainda que, além dessa dificuldade, o torcedor de São Paulo realmente tava muito puto e não ia. Agora, ontem, realmente foi uma vitória. Eu vou dizer uma coisa, apesar de toda a fraqueza do adversário, que não pode deixar de ser observada, a fraqueza do adversário, acontece que o São Paulo, contra adversários tão fracos quanto, não vinha jogando nada. E ontem o São Paulo, eu até postei isso, falei assim, cara, essa partida podia durar a vida inteira, né? É, tão tava bom. Tava tão, né, bom, ela tava tão bom. Falei assim, tava ela boa, podia, meu, não terminar nunca mais, os caras ficarem jogando o resto público da vida. Feliz, eu tava no estádio lá no camarote único, pô, foi uma noite muito legal. Então, véio, o São Paulo fez um belo futebol. Agora, no meu entender, além da grande vontade que houve uma diferença tática grande, grande. Tirou-se o Daniel, que é um meia que cai pra dentro e que também tecnicamente não estava bem. Colocou-se o Kelvin. O Kelvin dá muito mais opção de jogo pela lateral do campo, pelos lados do campo. Você que ele é bom? Kelvin é bom. Não, veja bem, eu tô falando até pela questão de função tática. Eu não sei ainda se ele realmente é bom. Saiu com o nome gritado. Ó, a torcida de São Paulo pra gritar, é nome de jogador. É, atualmente. Eu vou te falar uma coisa, é difícil. Teve o nome gritado, né? Falei, caramba, bicho. Bom, mas o Kelvin dava boa opção de jogo, de velocidade, do drible, do avanço. Coisa que os outros eram tudo toquinho de lado. Ou era o Daniel, o Thiago Mendes que caía aqui pelo lado? Ah, é toquinho de lado, recua, toquinho de lado. O Kelvin não, vai pra cima, entra, ele se apresenta dentro da área, ele abre pela lateral, oferece jogo. Outra coisa, João Schmidt deu muito mais dinâmica do que o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é bom jogador, mas João Schmidt hoje, o momento dele é muito melhor. Deu muito mais dinâmica, chegou... Thiago Mendes caiu o nível dele, hein, Sombra? Infelizmente caiu, não sei. Do ano passado pra cá não tá jogando nada, velho. É, o ano passado tava bem. Mas esse ano... É, então. Então, o João Schmidt também chegou. Sabe aquele segundo volante que chega e dá opção também no ataque? Isso é importante, que você não sobra tudo nas costas do Ganso. Sim. Você tem que ter alguém que chega. O Elias chega no Corinthians, encostando em quem arma, desafoga. Viu o olho do Motinho agora, quando você falou? O quê? O cara dá opção. Você viu? O cara dá opção, né? e o Mena praticamente atuando como um ala avançado, ou seja, também tinha desafogo pela lateral. Então o São Paulo estava bem no meio com o Ganso, com o João Schmidt. Hã? O Mena é ruim, ele foi matar a bola aqui na lateral, uma hora se atrapalhou em ser nosso. Seleção chilena, velho. O Carlinhos não é melhor que ele, não? Ah, esquece, velho. Sei lá, viu, mano? Será que não, Sombra? É. Acho que é mais ali, jogador, ó, hein? Então, ontem, e outra coisa. Os jogadores se ofereciam pro jogo. Em volta de quem tinha bola, tinha sempre dois, oferecendo foi opção de passe. Tinha mobilidade, a equipe jogou avançada. E compreendo tudo. Melhorou muito. Lógico, outro adversário muito ruim, é verdade. Muito ruim. Mas o São Paulo pegou só adversário ruim, exceção do Santos, do Palmeiras e do Corinthians, e há muito tempo vem apanhando para ganhar de adversário muito ruim. Né? Ontem foi um novo momento. É, o Michel bem. O Ganso foi muito bem, o Caleri fez 4 gols, a gente não pode negar. Para mim, o Kelvin também foi muito bem, e o João Schmidt. Agora, de uma forma geral, todos foram bem. É, eu só queria destacar o seguinte, né? Embora tenha feito 4 gols, o Caleri, se você é o cobrador oficial, você precisa treinar melhor pênalti. Precisa treinar muito mais pênalti, porque... Obrigado. Aí foi o Caleri bater o pênalti. Não, mas o Balsa definiu ele. Era o Caleri. E a segunda opção é o Ganso. Primeiro pênalti bateu muito mal. É que o outro goleirinho, o goleirinho dos caras ali é Mirim. Mas bateu muito mal. E o Balsa mesmo falou, bateu mal, ainda bem que entrou. E o segundo pênalti bateu péssimo. O cara pegou, né? Aí ele... O cara pegou, mas aí ele complementou. Né? Mas parabéns, beleza. Agora, tirar a zica, o caminho do São Paulo ainda é muito complicado. Hoje jogam River e Strongest, né? O Strongest tem 7, o River tem 5. São Paulo tem que torcer por uma vitória. Eu entendo. Bom, tem que torcer pro Strongest, né? Sim. É, seria o mais óbvio. Ou empate. Ah, eu acho que tem que torcer pro Strongest, Sombral. Vamos pegar a tabela aqui. Eu acho que é um empate. Não, empate ferra o São Paulo, velho. Acho que o negócio é embolar. Eu acho que é pior, que sabe? Porque se o Strongest ficar com 8, o River com 6 e o São Paulo com 5, na próxima. É que mesmo assim, é que o Strongest vai pegar depois o Trujillanos e deve fazer 11, né? Tá na cara, Trujillanos é o fiel da balança aqui, ó. O negócio é o seguinte, a tabela aqui pro São Paulo na Libertadores, ô Sombral, vamos passar aqui, ó. Tem o Strongest que tá na liderança do torneio aqui no grupo de São Paulo. Vamos abrir essa porcaria. 7 pontos. Tá com 7. O River Plate tá com 5 e o São Paulo tá com... Não, o São Paulo passou. Vai 8 e 6. O São Paulo passou o River por causa do saldo de gols. Sim, viu, mas o River tá com 5 também. 5 também, é. Então, nessa situação aqui, Sombra, se o Strongest ganha, ele chega já a 10. 10. O São Paulo pode pegar o River Plate já no próximo confronto e vencer. Certo. Tá certo? O São Paulo tem de saldo hoje... 5 contra 4 do River. Isso. Correto? Essa é a conta. Se acontecer, talvez, a vitória do São Paulo, que o São Paulo chegaria a 8, o Strongest estaria com 10, e o River Plate permaneceria com 5. E o River Plate, na última rodada, eles vão pegar... Trujillanos. O Trujillanos. É. Que deve fazer 8. Possivelmente. Aí o São Paulo... O São Paulo jogaria, talvez, Sombra, por um empate contra o Strongest. Agora, dependendo do placar, tudo, poderia até perder, dependendo do saldo de gols. E de como tiver a partida na Argentina. Mas eu acho que o River vai ganhar e vai ganhar bem. Você é um bom analista de tabelas, hein? Não, pois é, eu estudo. Eu estudo aqui. Mas é verdade. Agora sim, bola, Som. O São Paulo, na última partida, ele pode chegar jogando na altitude lá contra o Strongest, precisando vencer. Então é muito mais vantagem pro São Paulo torcer pro Strongest vencer o River e o São Paulo ter que ganhar somente do River no Morumbi do que torcer pra embolar a tabela. Porque se embola a tabela, na última São Paulo rodada... O São Paulo vai ter que rezar pra que o Trujillanos consiga, talvez, ali brecar o River. Coisa que não vai acontecer. E o São Paulo vai ter que vencer o Strongest na altitude. Mas o Strongest também vai querer ganhar do São Paulo, porque não esquece daquele lance de melhor classificado. Não, mas isso aí é o de menos. Não, o Strongest vai ser... Vocês sabiam que o desempenho do Strongest em casa, na Libertadores, historicamente, é melhor que o desempenho do São Paulo dentro do Morumbi? 72, 82%. Não, o Strongest, se não me engano, tem 84% de aproveitamento em casa na história da Libertadores. Mas é que tá, São Paulo tem 81%. Eu vejo, às vezes, alguns clubes aí falando, crescido ontem, né? Eu quero ficar entre os melhores primeiros colocados aí da competição. Pra esse time como o Strongest, o que vale é estar em primeiro, já avançar pra próxima fase, que são as oitavas de final. Quem vai pensar, talvez, em ficar nas melhores colocações ali, pode ser o Corinthians, pode ser o Atlético Mineiro, o Atlético Nacional da Colômbia. Agora, o Strongest, se ele passar em primeiro do grupo, já tá de ótimo tamanho. Já tá bom, mano. Porque... Não, mas eles vão passar. Já passando, tá bom. Eu acho que a tarefa do São Paulo ainda ela é mega difícil. Mega difícil. O que deu o alento foi o bom futebol. Então, mas é que tá, Sombra, esse jogo do São Paulo ontem... É que nem o Palmeiras. Tudo bem, a parte matemática tava conta. Impossível, mas o bom futebol contra o Corinthians deu alento. É. Não, mas é que tá, Sombra, esse jogo aí do São Paulo contra o Trujillanos ontem, matematicamente foi importante que o São Paulo somou mais 3 pontos e chegou a 5 aqui como River Plate. E passou no saldo do River, né? Pois é. Só que... Eu acho que esse jogo foi mais importante pela parte psicológica do que pela parte matemática. Confiança, né, mano? Porque o São Paulo ganha uma confiança e uma moral pra enfrentar o River, que é o adversário direto do São Paulo pela segunda colocação do grupo na próxima fase. É verdade. E fez um bom jogo lá na Argentina, né, mano? E é quarta-feira que vem. E o mais importante, viu, Motinha, é que pelo fato de ser na quarta-feira que vem, esse resultado ainda vai estar quente. Porque se você tem um intervalo de um mês pra poder jogar, passa, esfria. O São Paulo foi bem contra o River, isso vai contar muito. Não sei se conta contra o River, o que conta pra mim é essa última partida. Agora, veja só, olha aí, como o futebol do São Paulo precisa ser melhor gerenciado, né? O João Schmidt tava pra ser emprestado com o Avaí, meu Deus do céu. Ele pediu pra ser negociado porque não tava sendo utilizado. Ele não tava sendo utilizado, gente, não tava sendo utilizado, sabe? Então eu acho que tem muito cego dentro do futebol e dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu vou te falar uma coisa, mas o São Paulo vinha sendo gerenciado de uma maneira extremamente ineficaz. Esquisito, né? É, porque, poxa vida, cara, eu não tô dizendo que puto, o João Schmidt ele é maravilhoso por causa da partida de ontem, mas ele é um rapaz da base, participou de seleções brasileiras de base, ele foi pra Portugal. Tem um valor, né? O time de Portugal queria a permanência dele, ele voltou. Não teve chance aqui. Não teve chance. Pra rodar, né, cara? Ó, Balsa! Você viu que o Kelvin dá pra jogar, Balsa? Você viu? Não é melhor que jogar com um meia... Meia na ponta, né? Melhor jogar um cara mais habilidoso e rápido. Não é, Balsa? É, porque... Alguém tem que levar o Balsa lá, né? Pra ver alguém puxou a orelha dele. Pra jogar, né? Às vezes eu vou te falar uma coisa. Não é que torcedor manja mais que as pessoas do futebol, mas muitas vezes tem muito torcedor que enxerga melhor o jogo que os negros do futebol, cara. É, tem técnico que é meio orelhudo. Por exemplo, o Balsa insistindo no Centurion... É tiro no pé, velho. E o Centurion, eu nem acho ele esse jogador horroroso todo, sabe? Não, Sombra, ele só não acho. Péssimo, talvez. Não acho. É, mas o cara tá numa má fase tão grande. E quanto mais você insiste com esse tipo de jogador, RG, ele vai ficar mais visado pela torcida. Mas você tem que ter a sensibilidade. Que é a torcida que é aquele bode, que aí o cara não pode mais pisar em campo. Como técnico, você tem que ter a sensibilidade de tirar. Você não pode ficar morrendo abraçado agora, com o cara, pô. Mas ó, ontem, Sombra, ó, o Lucão e o Michel Bastos, teoricamente, meio que fizeram uma boa partida fizeram as pazes com a torcida. A torcida gritou o nome do Michel agora, na saída, eu tava lá. Ô, Balsa, dá uma olhada lá, olha na base, tem um cara chamado Inácio. Será que ele não pode ser melhor que o Mena? Hein, Balsa? Tem o tal do Inácio lá, viu? Acho que ele é bom, viu? Dá avisa uma olhadinha ele lá, aí, Não, é sério, cara. É engraçado isso, né? Porque os caras têm lá, né? Precisam apresentar pra ele, né, só? Ô, São Paulo! Mas agora... Se é no Santos, o Inácio já tá jogando, hein? Precisam apresentar... Se é no Santos, já tá lá valorizado, tá jogando... É, o cara que tá lá é da base, não é? Agora então, sim. Então espero que olhem. De repente foi ele que falou: gente, coloca o cara que o cara e já faz contrato, né? Já faz exatamente. O contrato. E mais uma notícia interessante de hoje de São Paulo é que o Jack de Hong Kong apareceu que bonzinho. E assinou o distrato da comissão. Não precisa mais me pagar. Ah, eita, não precisa mais pagar. Eu? Mandou o sobrenome dele, é Lama? Ele é sobrinho do Dalai Lama? O Jack Banafsheka. Banafsheka. Cara bonzinho, né? Segundo o diretor de São Paulo, segundo o diretor do São Paulo, em publicação aqui da ESPN, falou que foi o Jack quem nos mandou a rescisão por e-mail ontem. O documento estava em português e inglês. Mas eu acho que ele não devia ter dificuldade de saber como escrever em português, né? autenticado e com firma reconhecida nos Estados Unidos. Aparentemente ele já havia aberto mão do contrato, mas só agora foi oficializado mesmo. Com isso, com essa gentileza do Jack, o São Paulo está isento de ter que pagar 18 milhões de reais. Coração com a mão pra ele, Jack. Obrigado. Obrigado, Jack. Jack, eu te amo, Jack. Enquanto alguns estão tirando ação contra o São Paulo, outros estão colocando São Paulo na justiça também, né? Pô, o ACO do São Paulo tá abrindo uma ação aí contra o clube, exigindo aí o pagamento, acho que de em torno de 1.300.000 reais, não é? Sim, tem ele. Acho que o Clemente Rodrigues também agora entrou na justiça. Pois, Clemente Rodrigues, o cara é sarrista, hein, velho? O cara não fez nada aqui, tá reivindicando do que, mano? Não, mas é que tá, né, mano? Eu não sei assinou, se ele fez, se ele tem a receber... Ah, mas tem que fazer igual o Souza do Corinthians. Falou, eu nem merecia estar aqui, os caras me deram uma chance de estar na TV, então eu tô abrindo mão da parte que eu tenho pra ganhar. tá tem que fazer certo. Isso, mano. Isso chama-se bom senso. Ô, você sabe que um torcedor que foi com a gente na torcida antes do estádio 97, dando um camarote único, pegou a camisa do Denis. E eu estava vendo pela TV. Mó sorte, né? O Denis veio na nossa direção, a gente tava ali esperando pra sair, pra pegar a van. O cara, puta, jogou ali, pegou pra mulher Verdade. Dele. Legal, mas mano. Agora você pode falar, né? Não foi sem querer, né? Fazia parte da nossa promoção. Fizemos toda uma grande armação. Pô, mas não legal, estraga, velho. Não pode falar isso. Foi bacana. Valeu, Denis. Obrigado. O Marcelo lá, do único, vai ficar chateado. Marcelo, um abraço pro Marcelo. Marcelo Neves até filmou. É, o Serjão, o Júnior, que ajudou gente a gente. Gente boa, pessoal, gente boa. A loira. Aí. Mandou um recado pro bar. Ah, é? Falou que o bar é pé frio. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de Recubriplast, Dodosito. É verdade, vamos falar de Recubriplast, que é o seguinte, hein? Você anda com problemas de infiltrações, de goteiras, problemas de umidade. É o seguinte, o produto é Recubriplast. Você tem que proteger a sua casa para acabar com esses problemas, tá bom? É o impermeabilizante Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos, hein? Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Mas tem um site para você consultar, viu? É o sinteplast.com.br, tá bom? Se acessa lá e vai consultar todas as lojas aí. Mandar um abraço aí pro Kleber de São Paulino, feliz hoje com o seu São Paulo, com Sombra, igual a do Sombra, do Motinha. Senhor José Santista aí, adoro o RG número 2. Abraço! São proprietários das lojas Souza Dia Center, tá bom? Boa. Ouvindo a gente atentamente, muito obrigado pela audiência, viu? Impermeabilizantes é Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E você pode assistir o Estádio 97, tá bom? Aí através do seu computador, do seu celular e tablet. É só acessar 97fm.com.br/estúdio ao vivo. E estamos recebendo o Estranho no Ninho, é o corintiano, é o Robson Paulo Butinhão. Contador, 31 anos de idade, veio do Embu das Artes, ganhou direito de ser Estranho no Ninho, vai estar no resort do Estádio 97. Seja bem-vindo, Robson. E aí, velhinho? Boa noite, boa noite. Beleza? Tudo Boa certo, noite. Cara? Boa. Tudo certo, tudo certo. Primeira vez no estádio. Eita. E primeira vez no resort também, hein? Bora, você vai gostar. Vai legal, curtir cara. Muito, velho. O que você mais aguarda lá? Quais são as atividades do resort que você mais aguarda? Ah, todas, todas. É? Pra participar de tudo lá, hein? Gosta de jogar futebol? Gosto, gosto. Vai ter um futebol society, torneio bacana. Meus uniformes são maravilhosos. Bacana demais, né? Você vai curtir. É, o Bá me perguntou ali fora se eu jogava, eu falei, jogo, ele... Já, mó joga, perna, hein? Mó joga, perna, cara. Não sei o quê. Ah, é? É. Mas joga mesmo ou é perna? Ah, passa uma graça, né? Não, mas o cara, mas peraí, peraí. O perna, geralmente, é o cara que joga, é o cara que sabe jogar, mas é aquele cara marrento, que mete a mala. Mete Por a exemplo, mala. Eu no videogame sou mó perna, mas eu jogo. Sim. Eu sou um monstro. E, no videogame e quem é mais perna dos locutores? É o famoso língua. Ah, Domênico. Domênico. Mas Domênico é bom. O Domênico chega e fala. O Domênico fala e se garante, né? Eu? Opa! Não, outro dia veio um moleque aí, um moleque recém-formado, chegou pro Domênico aí, impostando a voz. O Domênico falou, bacana, não precisa impostar a voz pra mim não, que eu janto você. Não falei, não falei isso não, mentira. Se eu fizer minha voz aguda, é melhor que a tua. O Domênico falou. Eu jamais falei falou, isso. Falou, falou. O Domênico deu uma falou, aula, pode dar uma chicotada com a minha corda vocal. Como é que é, mano? O Domênico falou pro moleque, motinha, posso te dar uma chicotada com a minha corda vocal. Posso te arrasar. Nada, jamais falaria isso. Domingo falou, bacana, pra você ter uma voz como essa, velhinho, você vai ter que morrer e nascer 10 vezes. 10 vezes. E juntar a sobra de cada vida. Sim. É. Vocês estão loucos. Ah, mas você é bom mesmo, Domingo. Você é bom mesmo. Não, não é. Ô, Butinhão, o Domênico, pra você, é a melhor voz do mundo? Do mundo eu não sei, mas do rádio... Aí, Domênico. Aí. Muito obrigado. É bagaça, hein? Aí, bagaça, velho. Tá vendo? Muito obrigado, muito obrigado. Bagaça não é ruim. Mas não é. Outro dia eu tava ouvindo uma outra rádio, eu escutei um comercial com a voz do Domênico. É verdade. Falei, ó, Domênico... É mesmo? É, mas faz tempo que não tá acontecendo. Mas não era o produto que é bom, puseram porque era o locutor. O locutor que era bom. Faz tempo que não tá acontecendo isso aí, tá a coisa, viu? Ah, é. E me diz uma coisa, ansiedade pro jogo de hoje ou você já vê o Corinthians como classificado? Ah, eu tô um pouco ansioso. Vamos ver se não vai repetir a mesma atuação do jogo contra o Palmeiras. Né? Deu uma pulga atrás da orelha aquela atuação contra o Palmeiras? Eu achei um pouco estranho o Tite não ter uma saída para a marcação do Palmeiras. É porque foi incrível. O pessoal tava em Barcelona, não sei nem se tiveram como acompanhar, mas assim, cara, Corinthians ficou assim num beco sem saída, não sabia o que fazer com a bola. Mas é o Verdão, né, Sombra? Ah, é, e o time ficou encaixotado atrás. Não, velho, o Sombra tá querendo aí não, tá querendo nada, desmerecer não. A campanha do Corinthians. Não, senhor, não, senhor. Pelo contrário. O Sombra agora foi. O Sombra foi imparcial agora. O Corinthians, no primeiro tempo, ele teve uma boa chance no chute cruzado do Luca, que a bola passou na frente do Praz. É. Já foi o primeiro lance mais perigoso. Depois o Palmeiras teve duas chances ali também, que o Cássio fez uma boa defesa e um outro chute aí, não sei quem do Palmeiras chutou pra fora. Dominando o jogo, né? É, no segundo tempo, o Palmeiras estava com um volume maior de jogo. O Corinthians ele teve um pênalti a seu favor que poderia já ter aberto o placar e aí o jogo poderia ter sido outro. Mas não foi. Não fez o... Lógico que foi. Pênalti, claro. Foi. É, na sequência, o Corinthians não fez o gol de pênalti. Tomou o gol num lance que estava impedido também. Se você pegar pela régua lá do tiratema... Impedido. Estava um pouco à frente na hora do lançamento. Eu não vou criticar o Bandeirinha, nem vou ficar fazendo aqui. Ah, não, draminha. Isso aí, porque, basta você ver o tiratema, que você não deve ter prestado atenção no lance. E roubaram o Palmeiras, porque teve outro gol do Verdão lá. Não teve. Aquele gol estava impedido. Ele estava atrás da linha da bola, hein? Não estava. Ele estava à frente, encostou na bola, o Bandeira viu bem e anulou o gol. Então, eu não vou ficar me prendendo nesse tipo de lance, porque, o cara estava 10 centímetros na frente, o cara estava 3 centímetros na frente. Esse tipo de lance acontece no futebol pró e contra você. Eu não fico me prendendo a esse tipo de lance tosco e ridículo, tá certo? O Bandeira ali, teoricamente, pelo olho clínico do tiratema errou, pode ter errado, mas que se dane, o gol é válido, tem que privilegiar sempre o ataque. Com relação ao Corinthians, eu acho que ele tem que ser um pouco mais competente na hora de finalizar as bolas. O Corinthians ele não pode se dar o luxo de perder tantos pênaltis como já perdeu esse ano. O Corinthians, se não me engano, acho que foram 5 ou 6 pênaltis. O Corinthians só marcou 2 gols. É um time em formação, mano. Não, mas pênalti, Domênico Gato, não significa formação, significa falta de treinamento. Não, tudo bem, pênalti com relação, pênalti esquerda, mas tô dizendo, o Corinthians é time em formação. Não, mas o Corinthians, ele tá jogando bem. O Corinthians, depois daquela partida contra o Cerro, no Paraguai, foi um divisor de águas. O Corinthians, dali pra cá, ele tava apresentando o futebol convincente. Não pode. O Corinthians ainda precisa melhorar em alguns aspectos, concordo. Mas o time do Corinthians tá muito bem. Só quando perde. Perdeu pro Palmeiras, ok, perdeu. Jogou mal, uma tarde infeliz. Mas hoje tem a obrigação de jogar bem. O que você acha, amigão, da partida de hoje? Você acha que o Corinthians ele vai, talvez, tropeçar? O empate tá bom pra gente lá, não tá, não? Não, eu acho que vai ganhar, mas vamos ver como é que vai ser. Pé no chão, pé no chão. E outra, hein, mano, o pênalti do Luca, se você olhar pela câmera atrás do gol, o Praz pulou primeiro que ele bater na bola. Você tá brincando. Pera, levantar a cabeça e bater no outro canto. Só um minuto, vocês estão loucos. Não, é sério, não é sério. Fez uma baita de uma defesa. Fez. Não tô tirando o mérito da despesa. Não. Isso é outro negócio que eu não contesto. Por mais que esteja na regra, eu acho que é uma baita covardia o goleiro não poder se adiantar um pouco. Tem que se adiantar, velho. Que se dane. O atacante, ele não pode, de forma alguma, diante aí de 7 metros e pouco que o cara tem aí de largura, chutar a bola em cima do goleiro. É, eu postei um vídeo meu aqui no Instagram. Mas, ô Domênico, independente disso, o cara que é profissional, defesa, Domênico, ele não tem ninguém na frente dele, ele tá ali. Ele o gol. O goleiro centralizado, ó, do centro do gol, onde ele tá ali, tá certo, o goleiro, pra trave, tem mais de 3 metros e meio, Domênico Gato. Tem mais de 3 metros e meio e 2,40, não é, de altura? É. Velho, o cara que é profissional, que só chuta uma bola o dia inteiro e tem a obrigação de fazer o gol. Por mais que você, de vez em quando, perca um pênalti, vai, o Marcelinho contra o Marcos ali, bateu bem, o Marcos foi buscar, mas Domênico Gato, se o cara bater forte, acontece, mano. Às vezes no canto, tá certo, e no alto, se o cara seguir essas 3 linhas básicas da região de uma cobrança de pênalti, bater forte, no canto e no alto, o cara faz o gol. Mas acontece. Eu postei no meu Instagram aí um pênalti que eu bati, mostrando como é que se faz. E ali, se o cara seguir essa cartilha, o cara vai ver que é fácil fazer o gol. Mas é simples, RG. Eu não chuto uma bola todo dia. O cara que treina faz, viu, mano? Lógico. Ô, Butinhão, fica aí à vontade. Butinhão. Vamos bater muito papo durante o programa, tá bom? Vamos lá. Sinta-se à vontade. Vamos falar do resort, vamos falar do teu time, vamos falar de tudo do futebol, tá bom? Tá bom. É isso aí. É o Robson Paulo Butinhão aqui, nosso estranho no ninho. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. Aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Tomei um cafezinho legal, lógico. Falou. Alô? Alô? Quem fala? Arthur, Dudu. Fala, Arthur, tudo bom? Arthur. Arthur. Arthur do quê? Arthur Gabriel Macedo Nascimento. E quantos anos? 14, Dudu. Pô, RG, 1.4. Mas 1.4. Mas é esperto, velhinho? Sim. Não é aquele que fica dentro do metrô com fone de ouvido tocando bateria, não, né? Não. Guitarra, aquelas coisas loucas, cabelo... Imaginário, né? Hein, cabelo de calor... Essas coisas. Tem. Agora, sim, agora endoidou. Tocando guitarra, agora, mas... agora endoidou. Mas peraí, às vezes a gente vê uns músicos, não só na Paulista, como em metrô, e legal pra caramba, cara. Não, você não entendeu. Ah. Eu acho muito louco. O mano. Cara bota o fone de ouvido, escutando música, e aí ele fica simulando que tá tocando o instrumento. Ele fica assim, ó. Por exemplo, ele fica dentro do metrô tocando bateria. Porra, isso te incomoda, RG? Isso é muito louco, né? Não, mas isso é nóia. Isso, é doido, isso não é música, isso é nóia. Pô, isso não incomoda. Aí o outro fica. Ah, nóia aqui, o Benjamin fica assim no carro. Tocando a guitarra. Porra, é louco, velho. O Benjamin fica fazendo um programa aqui ouvindo o rock. Eu totalmente louco. Eu só tô no meu carro ouvindo música, eu ouço no talo. Pô, presta atenção na direção, porra, no volante, na onde você tá dirigindo. Tô parado no semáforo. Parado de semáforo. Tô tocando instrumento. Nossa, mas o velho... Imaginário. Air guitar. Mas o RG, você tá muito mal-humorado. Não pode. Aí abre o semáforo. Aí abre o semáforo, tá o idiota lá tocando bateria. Ah, não, idiota não. Parando o trânsito. Porra. Você chamou o... Entendeu? Do metrô, ele tá batendo nas pessoas, nas costas das pessoas, incomodando todo mundo. Não, parece um louco. Ah, para, sou vai. Sou contra isso, esses retardados. Nossa, que cara chato. Louco, é, isso é chato pra caramba. Brincadeira. Porra. Ranzinza. Ó, velho, aí o bairro? Opa, aqui é Vila Romero. Vila Romero. É, e aí esse bairro tem uma história muito legal. Vila Romero. Entendi. Eu vou te... Hã? É, ele participou da novela que acabou. Morreu e voltou. Vila Romero. Morreu. Vila Romero. Vila Romero é Zona Norte. Isso aí, Benji. E se eu te contar que a Praça Silvio Romero. Isso eu sei por coincidência que eu tava lendo semana passada sobre isso. Eram parentes. O cara que. O nome que deu origem ao bairro Vila Romero. Ah, o Silvio Romero, ele tem origem na Vila Romero. É? Que era da família dos Romeros. Pode entrar no Google, pode entrar no Google, você vai ler isso aí. É verdade. Ah. E a Vila Romero é grande, hein? É enorme. E o time, amigão? Que é tricolor, Benji. Tricolor. Vamos falar em tricolor? Ontem teve dois fatos inusitados no jogo, né? Uma foi o Rogério Ceni que foi disfarçado. Primeiro foi o São Paulo ganha bem, né? É, três então. O Rogério Ceni que foi disfarçado, vocês viram? Foi de boné. Vi. Só um pipoqueiro reconheceu ele. Uhum. E o outro foi o ex-jogador do São Paulo, o Renan, tá na Portuguesa. Isso, comemorando, vibrando. Com camisa aquele do jogo da despedida do Rogério, vocês viram? Eu vi, na arquibancada. Cara. Na arquibancada. O Renan, volante. Renan que é campeão do mundo, né? Sim, foi. Foi. Em 2005. Exatamente. Você viu isso, Arthur? Legal. Ah, eu não vi, não. Eu tava lá no estádio também, Sombra. Você tava lá no estádio? Tava, sim. Foi surpreendente o bom futebol? Foi, eu fiquei surpreso. Eu achei que no máximo 2-0 ia vir, ó. É, eu sinceramente esperava que vencesse, mas muito apertado. Eu mesmo devo, olha, 1-0. Eu realmente, assim, não acreditava. Mas é... Por que você acha que o São Paulo foi tão melhor do que em outras oportunidades? Ah, não sei. Eu achei que ontem o time estava mais focado e também pegou um dos adversários mais fracos desse ano. Esse time do Tio Rilianos é pior que esse time do Campeonato Paulista. Pô, tava ficando mais feliz, cara. Você agora desmontou, bicho. Ah, mas o São Paulo pegou adversários fracos também e tem sofrido. Mas eu concordo com ele. Esse time aí no Campeonato Paulista, nossa. Mas antes a gente já falava isso antes do primeiro jogo. Mas o outro do lado da moeda, pra vocês continuarem felizes, é o time que tá lá, velho. É o time que tinha. Então, o São Paulo fez a obrigação dele, que era golear esse time que é fraco. Passar por cima. Agora, isso é verdade. O Trujillanos, talvez ele fosse rebaixado no Campeonato Paulista, né? Não seria nada difícil ele ser rebaixado do Campeonato Paulista. Agora vou te falar, o São Paulo quase perdeu pro Trujillanos lá, né? O último lance do jogo isso era pra... Isso é que foi o problema. Quase perdeu o São Paulo lá, fez a obrigação de time que era bem maior do que o Trujillanos. Goleou. Mas você não acha que a entrada do João Schmidt, do Kelvin, não só pela individualidade técnica serem melhores dos que estavam, mas também não deu mais agressividade, a equipe não se portou de uma outra maneira... Sim, eu acho que sim, Sombra. Principalmente o Kelvin, que precisa de jogador rápido pelos lados. Uhum. E o Kelvin é um jogador driblador, decisivo, fez um gol que decidiu o campeonato português no Porto, então ele é bom jogador, tem que ter mais chance. Legal, era pra saber, né? Acho que de repente às vezes tem mais jovem lá que pode fazer um bom papel, como o João Schmidt está fazendo. Você vê quantas vezes, né? Traz jogador, contrata jogador, e às vezes você tem boas soluções dentro de casa, né? Não é possível. Um ouvinte mandou um Twitter aqui, Sombra, falando que o Balsa, o Inácio ia ser vendido, o Balsa não deixou. Ele ia ser emprestado também. Legal, então que pôs na prateleira da casa dele? Não. Não deixou vender da prateleira? Então, mas o Sombra, até o próprio João Schmidt, quando ele ia ser negociado com o Avaí, por empréstimo, que o jogador pediu para ser negociado porque ele não estava atuando, foi o próprio Balsa também que não deixou o jogador ir embora. Ele falou, vou utilizar o jogador em breve. Porque ele fez uma partida, não lembro agora qual adversário, e foi bem nessa partida. Não foi o Novo Horizontino? Talvez, eu não lembro agora quem foi o adversário. E foi bem, ele não estava tendo chance nenhuma, foi escalado para esse jogo, porque eu acho que era um jogo que ia botar time misto, qualquer coisa. Aí o João Schmidt jogou bem, e aí, antes do jogo era dado, ele vai pro Avaí. Acabou o jogo, o cara jogou bem, melhor ficar. Sabe, mano, eu não sei, cara, acho que falta muito olho clínico no futebol. Será que pô, o que definiu foi essa partida contra um time pequeno? Será que não vê a qualidade do cara no dia a dia, no treino? Sei lá, acho estranho demais. Muito estranho. Sei lá, acho que tem muito cego aí no futebol, cara. Ou a impressão minha, o que vocês acham? Acontece que o mais estranho é todo. São Paulo tem uma base enorme, tem um centro, o Cotia, que dizem que tem muito jogador para revelar e que nunca aconteceu. Vamos ver se agora, com esse cara que entrou no lugar do Ataíde, que eu não lembro o nome dele, desculpa, ele consiga... Luiz Antônio da Cunha. Isso, consiga trazer, né, o que ele estava vendo lá, estava fazendo trabalho lá, ele sabe quem é os caras que está pronto. Com relação à burrice, Sombra, dos treinadores aí, ou falta de conhecimento... Eu não falo só de treinador, não. Eu falo de muita gente. No geral, é que o treinador, geralmente, ele tem autonomia para fazer o que ele bem entende. E acaba caindo sobre ele a responsabilidade de montar o time. Dentro do São Paulo, por exemplo, eu vejo alguns aspectos ali que o Balsa tá pisando na bola. Por exemplo, o Centurion, velho. É um cara que já provou por A mais B que ele, pelo menos hoje, momentaneamente, não tem a condição de vestir a camisa do São Paulo. Eu tenho que chegar e falar para ele, falar, Centurion, o negócio é o seguinte, man. Não dá pra ser, outro vai entrar no teu lugar. Que seja o Rogério, que seja o Kelvin, que seja qualquer outro. Já tá provado que isso já não dá certo. Outra coisa que o Balsa aí talvez ele não goste de colocar pra jogar juntos, mas eu acho que os jogadores poderiam atuar juntos sim. Eu sei que o Sombra também não gosta dessa alternativa. É o Caleri com o Kardec. Dependendo do jogo, quando você tem um adversário mais truncado, que a defesa é mais fechada, Sombra, tem que explorar mais as jogadas de linha de fundo e cruzamentos na área. Os times brasileiros adoram fazer isso. Mas nessa situação, quem que vai cruzar, né? Então, mas é que tá, Sombra. Você tem dois jogadores aí que podem servir como pontas do São Paulo. De um lado, o Ganso, tá certo? Fazendo aquela ultrapassagem junto com o Mena. Por mais que ele não faça jogada de linha de fundo. O Ganso não ultrapassa ninguém. Não, mas ele não faz jogada de linha de fundo. Mas ele alça a bola na área. E do outro lado, você tem o Mena e na lateral direita você tem o Bruno. O São Paulo usa pouco, Sombra, as laterais. Por mais que o Bruno talvez ontem usou muito. Então, ontem foi um primeiro jogo atípico. Ontem foi um jogo atípico, mas os times precisam fazer isso, porque muitas vezes você não tem dentro daquele meio campo, Sombra, a criatividade para fazer aquela bola de infiltração. Então os times eles dependem muito das jogadas laterais, que geralmente é um setor que está mais livre, e os jogadores vão fazer as jogadas de linha de fundo e alçam a bola na área. Se você não tem um cara que cabeceie bem, você acaba talvez rifando a bola. Você acaba rifando a bola e isso daí é prejudicial pro teu time. Mas ó, outro cara, Sombra, que eu acho que o São Paulo tá vacilando aí também, é com o Rodrigo Caio. Por mais que exista um rodízio ali entre Rodrigo Caio e Lugano pra jogar do lado do Maicon, o Hudson, na minha opinião, é muito fraco, velho. É muito fraco. Rodrigo Caio jogando talvez ali de um falso zagueiro jogando na frente da zaga, eu acho que funciona melhor do que o Hudson, cara. Eu acho que funciona melhor do que o Hudson. Tem que insistir um pouco mais, sei lá. Eu acho que muitas vezes falta aí um pouco de ousadia pros treinadores, inclusive o próprio Balsa aí, né? Porque é estrangeiro, tem que ficar passando a mão na cabeça, vamos dar um pouco de tempo. Mais tempo do que já deram pro cara. Ele pegou o Trujillanos lá jogando fora de casa, tá certo? Jogando na Venezuela. E não conseguiu vencer um adversário que teoricamente era a baba do grupo. Se o São Paulo tivesse vencido o Trujillanos, Sombra, jogando lá, tava numa situação extremamente confortável agora. Mais sussa, né? Agora mais vai ter que ganhar do River e talvez depois empatar contra o Strongest. Eu ainda tenho pra mim que vai ter que ganhar as duas, mano, porque eu acredito que hoje o River ganha do Strongest. Você acha, velho? Também acho. Pô, mas o River joga em casa. Então, mas o River de vez em quando dá umas rameladas, Sombra. Eu também acho que o River ganha. Olha, eu não cravo nada com relação ao River, não, hein, gente. Eu cravar também não cravo. Eu falei, agora, eu acho que ganha. O River de vez em quando dá umas rameladas. Na bolsa de aposta, eu acho que eu ia no River. Uma coisa, hein, olha. Lado bom de ter ficado no sofá vendo o jogo, hein? Porra, Gustavo Villani. Ô, o Guga manda muito. Narra muito. O cara é monstro. Ele narra muito. Pô, ele mandou lá, essa camisa entorta varal. Pesada, cara. Pesado. São Paulo é pesado. Parabéns, ele grande. Narra, excelente, o cara é excelente, cara. Excelente, muito bom. Ô, Arthur! Oi, Sam. E aí, cara, São Paulo vai passar? Você vai torcer hoje pro River ou pro Strong? Você acha que o caminho mais fácil qual que é? Eu acho mais fácil se o Strongest ganhar. Aí eles disparam na frente. O homem tabela mostrou aqui, é. O homem tabela aqui? O tabela man aí. Mano. O tabela man mostrou que é melhor o Strongest ganhar. Mas vamos torcer, né? Porque não é fácil não. River joga em casa, né? Não é, como, não é fácil não. É. Não é mesmo? Sim. Apesar que a gente ganha, aí, quase ganhou deles lá. Não é bom não, Somos. Hã? Eu não acho esse time do River muito bom, não. É, a gente quase ganhou deles lá, velho. Mas até ontem, antes do jogo, ele era melhor que nós, viu? Ô, Arthur, abraço pra você, cara. Tudo de bom. Ô, Som, eu posso fazer merchan, hein? Pô, mas lógico. Manda. Essa é a função primordial, cara. É proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganhou um kit com dois desodorantes, mais um par de convites pra você assistir o grande filme Batman vs Superman. Tá bom? Opa. Aí sim, hein, mano. Aí é fera, hein? Gostou, né? Gostei. Então, aí tá leva a mina lá no cinema lá, mano. E já vai cheirosinho, mano. É. O que mais? Fala aí. Oh, agora eu vou mandar os abraços. Fala aí. Manda os abraços. Ó, vou mandar um abraço aqui pro Matheus, pro Daniel, pro Lucas Chassi, pro Arthur, pro Cachaça. Pro Nery. Deixa eu ver pra quem mais. Pra Rebeca. Caraca, velho. Tem gente, hein, velho. Eita. É isso aí, Benjamin. Como assim? Tá mandando um abraço pra minha mãe? Não é sua mãe não, bem. Ah, bom. É, porque já tem concorrente, né? É, não veio hoje o Carsudo, não veio. Hoje o Carsudo foi fazer uma aventura em Sorocaba. É, tem stand-up do Carsudo. É verdade. Ô, Arthur, então tudo de bom, viu? Tá bom. Só deixa eu falar rapidinho um negócio pro RG. Fala, Belinho. RG, lá na minha escola tem uma menina que é de Santa Isabel. Onde você estuda? Eu estudo no Liceu de Artes e Ofícios. Ah, legal, bacana. Qual que é o nome dela? É Ana. E você tá de olho na Ana ou não? Não. Quantos anos tem a Ana? Tem 16. É sua amiga? Ah, tá. Essa menina que vem de cavalo pra escola, não é? Não, mano, vai de cavalo. Mano, eu acho mais style, Motinha. Aqueles caras que estão andando na cidade do interior, os caras estão de cavalo aí. Gente. Ou vai de carroça, Santa né? Isabel, mano, Santa Isabel você tem. O pai leva de carroça pra escola, né? Santa Isabel você tem essa virtude. Mano, é mais style essa parada aí. Andar, eu colava direto, RG, ali em Cotia. É. Pra falar a verdade, é em Calcaia. É. Tinha um amigo que pegava uma coroa, que ela tinha um aras lá. E a gente ia pra lá, velho. Ó, Ana, chegando na escola. Aí, os caras lá em Cotia, RG, andando de cavalo, mano. Não, mas é legal, porque a galera tem, né, lá em Santa Isabel. Então eles chegam no final de semana, aí cada um pega o seu cavalo, aqueles cavalão, né, chapelão, e vai pra cidade, velho. Isso é muito só bom, no cavalo. Né? Muito legal você ver as pessoas andando no cavalo, é coisa e não, tá, não tem nada mais legal do que você colocar uma luva, velho, depois o cavalo dá aquela defecada. Ah, não! Pega aqueles montinhos e joga em alguém, Sombra. Guerra de cocô de cavalo, mano. Nossa, que lá fede, hein? Você já doou a cavalo, Benjamin? Nossa, Benjamin. Eu posso falar? Deve ter pavor, velho. Não, eu vou te falar. O cavalo é um bicho bonito pra caramba. Eu andar, esquece, velho. É, você andou de camelo, pode andar de cavalo. Ah, é verdade. Porque era lá no deserto. Por que o preconceito com os cavalos? O cara anda de camelo e não anda a cavalo. Dói a bunda? Os bagos, eu não curto, não. Não curto, não. O camelo, andei. O cavalo não fala a língua dele. O camelo vai devagarinho. É, mano, não dá. A sua sorte é que você não precisou camelo fugir é style, do Egito, cara. Camelo é style, é adrenalina, fica lá em cima. Né? Se dependesse com dele, certeza, a fuga do Egito, RG, os judeus estavam ferrados, velho. Fresquinho do jeito que é. Tá certo? Não consegue andar daqui na Consolação. Não, eu ando. Outro dia a gente precisou sair daqui da Paulista e até a Brigadeiro ali. Mano, o Benjamin com a língua de eu fora não, já. Andar, correr eu vou. Agora, andar a cavalo não é minha praia. É um programa muito fazenda, sabe? Ah, eu acho da hora, mano. E cavalo, aquela coisa, o chapéu, o chapelão. E pescar. Aquele cinto fivelão, a botina. Ruim, né? Zebu é ruim, anda assim. É a moda de viola. Aquela pata do camelo. Não gosto. E pescar. Nossa! Eu adoro, mano. Pescar, andar a cavalo. Nossa. Eu adoro. Eu gosto de pescar. Olha, mas, pescar, mas andar a cavalo, jogar boliche, não precisa me chamar. Mas não é pescar essa pra pegar o peixe e devolver. Não, isso não. Uma boa pergunta, você costuma andar a cavalo? Não. Aí. Não. O Sombra anda de videogame. Ele tem um simulador de cavalo no computador, velho. Mas vem cá. Onde tudo que pra ele é tecnologia, velho. Ele baixou no tablet. Onde eu iria que eu ficaria andando a cavalo, cara? Às vezes você gosta de... Você adora em campo, essas com campo. Eu gosto do campo. Então, não, eu vou ver se eu levo um cavalo no Bourbon. Mas sem a necessidade de montar um cavalo. Viu, no resort eu vou ver se eu levo um cavalo. Ah, man, é? Okay, é, aí eu vou descer lá da portaria do Bourbon até o campo e vou de cavalo. Olha, ó. Eita. Ó o Ruizinho. Ó, gente, não vale montar no moto, hein. Olha lá o Ruizinho. Não. Seu pai. Olha aqui o Ruizinho mandou aqui. Rui Marco Antônio Filho. Sombra, ó, você é muito chato. O Rui? Seja, é, olha aqui, ó. Sombra, você é muito chato. Você, ó, peraí, cadê? Ah, agora Rui. Tá aqui. Ó, Rui. Sombra, você é muito chato. Saiba viver e aprender como anda um cowboy. Venha um dia você me convidar na minha fazenda. Vou dar a bota, a espora, você vai andar a cavalo e à noite eu falei, farei uma moda, lareira, uma moda de viola. Sombra, não seja elitista e chato. Pô, isso é andar a cavalo é raiz. Não, isso viva a música sertaneja. Brokeback Mountain, ó, viva a música sertaneja. O cara fez um discurso. Viva... É? Ele tá puto. Viva a música sertaneja. Viva o brasileiro da raiz. Chupa a Sombra, seu playboy. Caramba, sim. Porra, olha que agressividade. Ele mas, não ó, gosta de Rui Marco Antônio Filho. Mas ele fala, vai você também, Benjo. Mas, obrigado, ele, mas nesse, ele, nesse counter style dele, ele lembra muito realmente o Brokeback Mountain. É inegável que lembra. Eu só não sei quem é o companheiro. Né? Não sei. Gente, vocês ficam mexendo com esses caras loucos. O Rui não muda. O Rui não é louco, você tá louco? Não, o quê? Ô, Sombra, o que, que é isso que eu não entendi? O que, que ele não entendeu? Qual parte ele não entendeu? Do filme, ele não assistiu. Ah, vai ver, imagina. É um filme de cowboy legal, você vai ver. Se bobear, ele atuou no filme, você tá louco. É um filme de cowboy que tem que troca-troca. Olha o que vocês estão falando. É, definiu o filme, não é isso? O Rui vai vir aqui, vai pegar vocês de dois caras na montanha, tá aí estão com a pata de camelo, aquela calça apertada, o fivelão, o chapelão numa barraquinha. Ah, deixa eu falar, ô, Rui, rola um clima. Ô, Rui, vai aplicar injeção nos caras aí que estão tudo precisando de vacina, não enche o saco. Cara, vai dar uma injeção nos caras aí. Pô, mas vocês se odeiam, hein, você. Eu não, eu falo aqui, ele que vem enche de agressividade, cara. Ó, Sombra, eu prefiro mais um cavalo do que você como ser humano. Nossa! O cavalo é inteligente, não agride, não só relincha. Você relincha e dá coisa. Pô, tá no veneno com você. Você vê que cara que te espalhando ódio. Ódio no coração. Que é isso. O Rui na fazenda dele, falando sério, parece aquelas propagandas do Marlboro antiga, lembra? É. Brincadeira. É noite, Ruizinho. Ô, mano. Sim. Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, mano. Um abraço pro Rui aí também. O Rui é sangue bom demais, mano. É, tá. O cara é monstro. É, Ruizinho. Ele espalhou a gripe suína. É, então, mas isso aí foi estratégico. Ele que espalhou, mano. Ficou transando com porco, deu isso. Não, ele tem um antídoto, velho. Na fazenda o cara fica transando com animais, velho. Imagina, velho. Ele pega uns porcos que estão espirrando na fazenda, ele traz aqui e solta na Paulista, solta ali na Engabaú. Aí os caras passam, respiram aquele ar do porco que espirrou, velho. Aí os caras contraem a gripe e ele tem um antídoto. É, aí ele fica vendendo lá. Ele fica na porta do metrô Engabaú com a vacina. Falou, opa, vacina anti-H1N1. É no isopor, metade é vacina, metade é geladinho, velho. Ruizinho, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. É ou não é? Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, moleque. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. O cara nunca mais vai ficar fedendo igual virilha de pobre, mano. O cara vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Mas peraí, como assim virilha de pobre, meu? Porque virilha de rico não fede. Rico passa perfume até na virilha. Tá bom. Cheira a virilha aí do Benjamin. Eu não, mano. Bozano Superman Benjamin traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Eu já assisti, vá você também. E além disso, Domenico Gato, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e um par de ingressos para assistir esse baita filme. Batman vs Superman, legal a origem mesmo, da justiça. Basta ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase? Tem que falar aqui, ó. proteção e diversão só com Bozano, tá legal? É invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha, amigão. Escolha o seu lado, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, muito bem. Olha quem tava tão desaparecido, tá de volta, quem? Apareceu aí. Ah, tá chegando no resort, o ele aparece, né? Cavalo ou camelo, velho? Cavalo. Cavalo? Cavalo. Eu só gosto da pata do camelo. O quê? Da pata do camelo. Você gosta da pata do camelo? Você? Eu, hein? Ele tá fazendo. Entendedores entenderão. Ele tá fazendo piadinha homossexual. É. Entendedores entenderão. Bota mesmo. Fala em Santa Isabel, viu, Dodô? Sim. Aí tinha a velhinha não enxergava muito bem, né? Certo. Ela tá sentada lá na varanda dela, em frente à varanda tinha um pé de goiaba. E ela tinha um ciúme danado daquele pé de goiaba, né? É. Dava umas goiabas bacanas ali, né? Aí. E que ela tá sentada lá na varanda, ela escuta um barulho, né? Um barulho, é? É, aí ela percebeu que era no pé de goiaba, né? E aí, como ela não enxergava muito bem, ela saiu tateando, perguntando, quem tá aí? Quem tá aí? Ah, certo. E ninguém respondia, né? Aí ela falou, tem alguém aí no pé de goiaba? E ninguém respondia. Aí, rapaz, ela foi lá embaixo do pé de goiaba e levantou a mão, né? Quando ela levantou a mão, o que ela achou? Ela achou, Regina? Já achou os bagos do coitado que tava lá no pé de goiaba roubando lá. Bata de camelo. Né? Aí ela começou a apertar, velho, com aquela unha. Ah, não. E gritava assim, fala quem tá aí! Fala quem tá aí! E o cara... E ela ia apertando com a unha, fala quem tá aí! Meu, ela apertou tanto, que uma hora o cara não aguentou, velho. E falou assim, é um mudinho! Até o mundo falou aí. Putz, aquilo a vida, velho. Ah, sensacional. Eu tô tanto. Qual é estranho? Gosta de piada, estranho? Estranho? Estranho tá dormindo. Ele tá vendo as mensagens que a mulher dele tá mandando pra ele. Ah, é quem tá te mandando mensagem aí? Minha namorada tá mandando mensagem. Tá conectado. Ela tá acha que ele não tá aqui. Mandar um beijo pra ela aí. É Fernanda Aires, o nome dela. Sabe. Beijo, amor. Gente, olha. Pede pra ela acessar lá o 97fm.com.br /estúdio ao vivo. Ela vai ver que você tá aqui. É que ele fica muito quieto lá. Ela vai ver que você tá no Aires, entendeu? Tá no Aires. Sensacional! Pede pra ela ligar. Salvou a hora. Vamos lá. Tem uma música que é a melhor música do Phil Collins, é In the Aires Tonight. In the Aeropista. Foi esse caso. Também, Loves in the Aires. Não, mas ó, o caso do Phil Collins, cara, é um pecado, velho. O cara o talento do cara tá na situação em que ele se encontra, RG. Porra. Não sei se é verdade essa história aí, viu? Não sei se é verdade, não. Eu não sei se é verdade essa história, não. Não. Eu ouvi dizer que voltou. Parece que houve um exagero nessa história, não é assim, não. Voltou, está em turnê pela Inglaterra. Tomara que venha pro Brasil. Fico lá só vendo lá lugares que ele vai estar. Esse é um cara que se viesse pro Brasil. Que... Olha, eu acho que dos grandes nomes, eu acho que só ele não veio pro Brasil, né? Eu acredito que sim. É. Só sim. Como o Phil Gênesis Collins, veio como Gênesis. O Gênesis veio. É. O Phil Collins veio com o Peter Gabriel ainda também. E ele na batera, né? É bom pra caramba. O Phil Collins lota o Morumbi, lota o qualquer estádio. Eu acho que lota. Ele é bom pra caramba. Acho que lota. Né? Não tenho tanta certeza assim, meu irmão. Acho que lota. Ah, eu também acho que lota. Opa! Não é bom. Uma noite só, lota duas. Cara, é bom. Bom, vamos trazer mensagens. Acho bom. Mensagens através do aplicativo de energia. No oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. O Marcelo Bastos escreve... Antes do Marcelo Bastos, o André Matalão falou pra você, que Phil Collins, sombra, deixa de ser mané. Willie Nelson é o cara. Você tá louco. Nossa, Willie Nelson. É. Pô, mas teus amigos louco, hoje também, hein, velho? Brincadeira. Não, o Willie Nelson sucede nos Estados Unidos. O Willie Nelson a gente curte muito lá em Santa Isabel. É. Legal o Willie Nelson. Não, mas não é ruim. É legal. Mas não lotaria estádio Quantos discos você tem do Willie Nelson? Eu tenho só um DVD do Willie Nelson. Mas não lotaria estádio aqui. Não, é louco. O Willie Nelson vai lotar. Nota a casa do Matalonso. O Willie Nelson tá com mais de 80 anos. Tem aquele que ele toca... O Willie Nelson tá mais de 80. É aquele que toca ele, a mulher, o garotinho, toca o violino. Oh, é ele que tem cara de Papai Noel? Sombra, Richard Kleiderman ainda vive? Nossa, velho. Esse vive. Kleiderman. Acho que vive. Não é mesmo? É. Acho que vive. Pianista. Richard. Nossa, como é chato. Hã? O Nelson tá com 82 anos, gente. É. É isso aí. Ele 29 de abril de 33. Ah, mas ele manda bem. Ô, Domingo, quem é mais chato? Richard Kleiderman ou Jean-Michel Jarre? Jean-Michel Jarre é legal. Jean-Michel é mais atual, né? É, legal. Porra, atual, anos 80. Atual, anos 80. Não, em relação ao que você tá comparando, o Richard Kleiderman e Jean-Michel Jarre, se bobear, deve ter a mesma idade. Mas o Jean-Michel fazia aqueles efeitos. É, legal pra caramba. O espetáculo era sensacional. New Age Music, né? No laser, o outro. Ó, ele foi pra China, fez o Souvenir of China. Caramba, isso. Não, é legal, é legal. Ué. Olha aí, o Marcelo Bastos manda mensagem pra gente através do aplicativo. Boa noite. Ontem eu percebi uma certa rusga entre Ganso e Caleri. Nos gols do Caleri, o Ganso não foi abraçá-lo nenhuma vez. Aí, tá numa vendo? Jogada de ataque, que o Caleri não tocou pro Ganso, ele reclamou pra cacete. No fim do jogo, na entrevista pra Fox, o Ganso minimizou os gols do Fox, o Ganso minimizou os gols do Caleri. Alguém percebeu isso? Olha, deixa eu falar uma coisa. Teve uma rusga lá, mas foi uma chamada lá que o Ganso deu durante o jogo, uma coisa de jogo, que o Caleri lá quis ir sozinho, e a melhor opção era a armação do jogo. Se eu não me engano, o primeiro gol o Caleri fez, o Ganso tava lá abraçando o nego lá na bandeirinha de escanteio. Como é que é minimizar o gol que o cara fez? Véio? O cara gosta de procurar pelo em ovo. Também não sei, viu? Véio? Minimizar o gol só que o cara fez. Véio. E concluindo, torque, Sombra, o Phil Collins tem 65 anos. Certo. O Mário Santos... É, quero deixar aqui meus parabéns a toda a equipe. Quero dizer, sou São Paulino e apesar dele ser corintiano, eu gosto muito do Mano. Ele é monstro nos comentários e comparações, ele é muito engraçado. Abraço obrigado a todos. Aí, ó, é a voz do povo. Muito obrigado. Eu agradeço aqui porque eu sou o povo no rádio. O João Paulo, Benjamin, lembrou que também quem não fez show, mas também não vai fazer mais também, né? Michael Jackson. Não, os Bee Gees. Não, Michael Jackson fez. Não era o Michael fizeram, que veio? Mas lotariam o estádio. Não, Bee Gees não lota. Ele falou que lotaria. Não, de jeito nenhum. Eu acho que lotaria sim. Não, vocês estão loucos, gente. Opa, Bee lota. Bee Gees vai lotar o Morumbi? Lota. Ah, um dia. Não. Eu aposto. Não lota, gente. Acho que não. O Bee Gees lota, o ginásio do Ibirapuera, acho que lota. Isso, lota, velho. Acho que dois dias de ginásio, no máximo. É, não, estádio acho que pra não é 25 muito. Mil pessoas, pronto. Somando os dois dias. 25 mil é um estádio, mas, somando pra dois dias. Mas os shows dos Bee Gees, eles lotavam o estádio, velho. Eles lotavam. Estádio dos Estados Unidos. Lotavam, mas isso, na época a áurea dos caras, né? É, ué, imagina. É que veja, acho que só o rock demoníaco do Iron Maiden consegue fazer isso. Não, mas com 80% de cortesia de rádio. É, sim, realmente. A Lumene toca muito em rádio. Olha, o Everton Souza. Quem? A gravadora Everton que jogava. É Everton mesmo. Everton. Tô assistindo vocês pela internet. Olha, muito bons os ângulos de imagem, a propaganda. O Sérgio Louco tá de parabéns. Parabéns, Sérgio Louco. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Sérgio Louco. Tomou café hoje, tá calmo. Tá calmo. O Márcio Arjonas. Boa noite. Sombra, o que você achou da diretoria tricolor? Zoando os torcedores. Como se o time tivesse dado show para atrair os torcedores, né? Deixa eu falar um negócio. Já falou no começo. É a respeito disso. Vou até pegar aqui a postagem aí que você está se referindo. A direção do São Paulo fez a seguinte postagem. Cadê você aí no sofá? A gente avisou que era noite de Libertadores no Morumbi. Isso é São Paulo. Cara, eu acho que foi extremamente inteligente, bem-humorado. E chamando o torcedor para ir pro campo, cara. O Daniel Perrone falou um negócio no Twitter agora, tava lendo, muito interessante. Ele falou, a torcida não cobra o time? Sim. O time está cobrando a torcida também. Eu não vi problema nenhum nessa postagem. Não. E outra coisa, ir ao Morumbi agora virou um desconforto? Você está se sentindo gozado em ir ao Morumbi? Você está se sentindo... Só teve um problema com relação, né, Sombra? Qual? Você, quando faz o chamado, você tem que facilitar, né? O problema... A questão é essa. Desculpa, mas as pessoas que estão reclamando não estão falando em questão de facilitar. Estão dizendo que estão sendo... estão sendo provocados. Cara, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que o maior problema foi não facilitar a venda de... A questão toda é essa. Que é essa. Agora, a facilidade para você ir no Morumbi... Não ajuda. Isso é que tem que ver. Com ingresso que não é barato, com a dificuldade para comprar ingresso, muita gente hoje falou pra mim, meu, não tô conseguindo comprar, só aparece esgotado, só aparece... Agora, isso aí irrita a pessoa, o cara não vai. E o time não ajuda... Márcio, você fala, como se o time estivesse dando show pra atrair os torcedores. Mas diante do que o São Paulo apresentou ontem, eu acho mesmo que tem que convocar a torcida, tem que cutucar mesmo para pro torcedor e pro jogo quarta-feira que vem, cara. É tudo ou nada, tem que ganhar. Tem que ganhar, pô. E o futebol de ontem deu um alento, cara. Assim como o futebol do Palmeiras no domingo deu um alento pro Palmeiras agora na continuidade da Libertadores. Mas olha que turma mimimi demais. Deus do céu. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Agora o Narigudo vai falar do Extra. Vamos falar do Extra. Vamos, você merece abrir o placar com o Extra Gol, hein? O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Então segura o coração, segura! Que hoje é dia, minha gente, dia de jogo. E jogo dos bons, hein? É dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. E você, hein? E você? É hora de organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. Então você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, a família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer, porque você merece o Extra Gol. É isso aí, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, Zombinha. Legal, vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vai tocar aqui o Asdrubal. 5, 4, 3, 2, 1. Pare. Onde é que vocês pensam que vão? Onde é que vocês pensam que vão? Alô. Também não gosta você, também. Como não gosta? Não, o outro lá. Você tá louco. O DJ, o Pagani, acho que gosta. Não gosta de nada. Gosta. Alô? Pô, não fala mal do Alô? Quem fala? Nelson. Ô, Nelson, tudo bom? Consegui, baralho. Falamos do Willi, agora é o Nelson. Tá vendo, RG? Lembra do Almirante Nelson? Lembro, sim. Lembra do Major Nelson? Major Nelson. Do Dini é um gênio. Major é um gênio. E tinha o Almirante Nelson. Almirante do... Nelson. Viajou fundo do mar. Ô, meu velho, e... quantos anos? Lembra da Zulu? O nome completo. Lembra da Zulu do Jornada nas Estrelas? Nelson Andrick. Zulu? Andrick? Não era Zulu que chamava? Andrick. Zulu. Não. Alô, Zulu. Zulu? Sim, na Enterprise. Uhura. Uhura? Uhura. E tinha o Sulo. Ah, o Sulo. Sulo. Putz, o cara tá louco. Tá muito louco. Zulu, pô, meu, Zulu, tá muito louco, hein, meu? Era homem. O Sulo era homem. Quando convém. Eu confundi, velho. Eu vi que tinha uma coisa errada. Quando convém. O Zulu não era uma mulata? Era. Maravilhoso. Oh, e aí, quem pegava ela era o McCoy. Você gostava daquele guitarrista lá? Qual guitarrista? Gente? Jimi Hendrix. Ah, sensacional. Gostava? Sensacional. Nota 0. Aí tem. Aí tem, velho. Tinha que ter menos um. Aí tem. É menos aí, um. Aí tem sacanagem. Você gosta do Jimi Hendrix? Porra, não é possível. Foi bom. Olha lá, ouvinte falando. Véio, aí tem sacanagem. Não é possível. Acho que tem. E o bairro aí, velho, qual é? Ele suga a energia aura do Domingo. É vampiro. Entendi. Tatuapé. Tatuapé é nóis. Eu morei na Serra de Bragança. E você já viu Tatuá carro, velho? Sensacional! Só pode ser Tatuapé mesmo. Você é nova, né? É, mas é minha. Nossa! É tua. É Tatuapé, Tatuá carro, é tua. Tomou. De quem que é? O Tatuapé existia há mil anos e os caras já falavam isso. Tô falando do trocadilho, seu idiota. Então, do trocadilho. Você inventou Tatuapé no Tatuapé. Ah, não, carro. Quem foi? Ah, vai andar, RG. Você ouviu antes? Tá louco. Aonde você ouviu? Aonde você ouviu? Você é mais velho que andar quero pra saber frente. Onde você ouviu? Ah, meu Deus do céu. Não, o RG inventou. Para, lógico que eu vi, inventou. Segue o pai pra não ficar ruim. Quem tá que ele inventou? Tá louco, tá maluco. Agora é só voltar nessa. Tá jogando contra o... Epa! Tá brincando, né? Momento fanfarrão pra VG. É, tá bom, mano. Você inventou tá tatu de carro, tatu a peta. Vocês estão brincando, só pode ser. Pois ele acho que passou na Praça Nossa de 1969. É, foi o Golias. O Golias que falava, velho. É, o Golias, a Hebe, o Jô Soares. Nunca falaram isso, tá louco. Nunca ouvi isso aí na minha vida. Não é por nada. Não é por nada, não, mas essa aí é mais velha que a Praça Nossa, viu? É, tô falando, cara. É. Falando. Quando convém. É. Aí, o time. Time! Sobe o hino, mano. Qual o hino? Corinthians, pô. Ah, Coringão, Coringão, mano. Os caras tão desconfiados aqui, velho. Ó, amigão. Vai nessa aí. Aqui? Fica ligeiro, né, tio? Ó, amigão, o Elias tá de volta, hein, mano. Ah, tá. Notícia boa, mas mesmo sem ele, o elenco daria conta. Mas eu vou te falar, hein, cara, o Maicon tá jogando uma bola fina ali, eu acho que, tudo bem, o Tite ele tem a predileção pelo Elias, o Elias era titular absoluto da posição, mas eu acho que na ordem mesmo ali dos fatores, o Rodriguinho já era um cara que tava sendo contestado pela torcida, ele tá machucado e nem viajou. O natural é que é complicado você deixar um jogador do quilate do Elias no banco, mas pela bola que o Maicon tava jogando aí, desde a época da Copa São Paulo e quando assumiu aí a posição, quando ele precisou ser testado, o moleque representou, o moleque mandou bem. Você colocaria o Elias para começar o jogo, assim como ele colocou contra o Palmeiras, ou você colocaria o Maicon para começar? Não, eu colocaria o Elias sim, até por toda... Por estar consolidado na posição aí. O Maicon entrou realmente bem, mas é uma aposta ainda, né? A gente não pode tomar como base o Paulista aí. Acho que ele precisa de um desafio maior para a titularidade. E você, Robson, o nosso querido estreno Ninho que está participando com a gente hoje aqui. O que você acha a respeito aí dessa colocação aí do Elias na vaga do Rodriguinho que vinha jogando como titular? Então, eu acho o seguinte, ele deve jogar o primeiro tempo e uns 15 do segundo, que ele não tá bem fisicamente, que ficou evidente no jogo de domingo. Uhum. Mas aí põe o Maicon que vai entrar na correria e pô o time pra andar pra jogar também. O Maicon é moleque é bom, hein? Moleque é bola, mano. Moleque aí mostrou personalidade, moleque não sentiu o peso da camisa, não. Moleque chamou pra si essa responsa aí. A torcida tá colaborando também. A torcida tá dando uma moral pro cara. Mano. Mas ó, vou te falar, hein, Sombra. Ah. Outro jogador do Corinthians aí que eu faço lá minhas ressalvas é o André. Nossa. É, o André é um cara aí que. Tudo bem, não tô pegando no pé, não sou corneteiro, acho que o cara tá ainda se adaptando, tá tentando se encaixar dentro do estilo de jogo do Corinthians, mas o Corinthians ele é muito dependente daquele centroavante que sai, volta para buscar o jogo, assim como o Guerreiro fazia, assim como o Luciano ano passado também fez, assim como o Wagner Love aprendeu a fazer. É, o André, ele com aquela posição estática ali, tá certo? Esperando a bola chegar na meia-lua ali, ou muito próximo ali, já talvez na região da intermediária, eu acho que muitas vezes ele, quando o jogo tá tumultuado, o jogo tá truncado no meio-campo, o Corinthians não consegue articular jogadas, é aí que você mostra que você pode dar uma opção ali e virar mais um jogador de meio. Tudo bem, ele tem que ser o homem gol, tem que ser a referência no ataque, ok. Mas já citei exemplos aqui. O Guerreiro fazia isso, o Luciano fez isso. O Wagner Love, quando precisou substituir o Luciano, que também estava machucado no passado, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, o Luciano se machucou. O Wagner Love também soube fazer isso. Então o André ele precisa se adequar a isso. Porque não adianta o cara ficar estático ali na frente da área, esperando a bola, como o Fred faz no Fluminense, que aí o cara não participa do jogo. Aí na chance que ele tem ali, talvez ele perde, a torcida vai começar a avisar o cara e falar, ih, mano, o maluco tá esperando bola no pé e o cara não tá correspondendo. Não sei, qual que é a opinião de vocês com relação aí à posição do André? Mano, ele não tem mobilidade, cara, ele é muito... parece um poste, cara. Ele... Pô, mas deixa eu falar, por enquanto, devendo é o Guilherme. Também. Esse tá abaixo de todo o elenco, ele tá abaixo. Já ia chegar nesse também. Não, o estranho, o Amigão, quando o Corinthians contratou o Guilherme, eu falei, pô, o Corinthians contratou bem, hein? Também achei. Também achei, uma bela contratação. O Guilherme no Atlético, o Guilherme jogava bola. Jogava muita bola. Até o momento, olha. O que você acha, Amigão? O Guilherme jogava bola até machucar, né? Depois ficou, acho que, alternando aí os momentos no departamento médico. Eu gostei da contratação também. Mas, sei lá, não é questão de ser nostálgico ou viver do passado, mas acho que pra chegar no nível que tinha com o Guerreiro ainda vai um tempinho, viu? Não, mas eu acho que o André mais pra frente, ele possivelmente vai conseguir fazer essa função e bem. Assim como ele fez no Sport ano passado, mas hoje ainda ele tá destoando. Mas vou te falar, cara, um cara que merece a titularidade, principalmente no lugar do Guilherme, que não tá jogando bem, é o Cristiano Romero. O Cristiano Romero, mas é verdade, mano, é verdade. O Romero esse ano... Tava faltando, velho. O cara tá deitando o cabelo, mano. Mas o Romero... entrou bem no jogo no domingo. Sim. Jogou melhor do que o Guilherme. E ele vem jogando bem, Sombra. Aí, ele agora, vem jogando bem. É que você já enaltece ele, acha que merece ser craque FIFA, tal, tal, tal. Não, craque FIFA não, mas... Não, você, se der chance, você já vai entrar em ainda essa. Aí que tá o mas problema, cara. Mas principais da posição aqui no Brasil e na América do Sul. O quê? Romero peraí, peraí, vocês estão loucos. Peraí, Romero. Vocês estão loucos. Que você comeu sabão hoje? Momento macarrão. Sabão por quê? Sei lá. Vocês exaltam aqui o Dudu. Vocês exaltam aqui. É, você quer comparar o Dudu com o Romero? Você tá de brincadeira. Vocês exaltam o Kelvin. Você ouviu vocês... falar que o Kelvin é um dos melhores do mundo? Vocês exaltam aqui. Um dos melhores aqui... da América do Sul, você tá louco. Você tá maluco, mas, mano. Você tá maluco. Eu tenho fundamento e embasamento pra falar. O Romero tá jogando bem ou não tá, amigão? Ó, o cara fica na dúvida se ele concorda com ele. Não dá pra apostar no Romero. Quando você não espera nada do cara. Quando espera nada do cara, ele vai lá e joga. Aí você começa a botar fé no cara, volta. Não dá, mano. A mesma coisa. Não, mas não vou dá. Te falar, meu. Pior do que o Guilherme, ele não é. O Guilherme, pela bolinha que ele tá jogando... Chegou mano. Agora? Calma! Não, mas é que tá, Domênico. O Corinthians é um time, velho, que os jogadores precisam se adaptar ao estilo. Não é o Corinthians adaptar o estilo do Guilherme. Mas chegou não agora. É o Corinthians adaptar o estilo do André. Acabou de chegar. Será que não, acabou de chegar não. Ele já chegou no começo do ano. Será que então, mano, chegou aqui... agora. Pô, já estamos em março. Final então, de março. O Wagner não abriu, mano. Quanto tempo demorou pra entrosar e virar? Para acontecer. Será que não é por isso que o Corinthians está atrás do Marquinhos Gabriel? Então, mas aí eu também não sei, cara. Na boa. Não tava antes, né? O Corinthians tinha feito uma proposta. Tinha tentado e não conseguiu. O Al Nassr tinha pedido 4 milhões de dólares. E eles estão vendo agora que possivelmente vão perder o jogador. E eles estão tentando baixar a oferta inicial. Mas, sinceramente, Sombra, eu não acho que o Corinthians está mal servido. Segundo a matéria do UOL, é que o Corinthians está aproveitando uma brecha. É que a Tráfico ficou brava. Santos está brigado, porque o Santos estava falando direto com o clube. E é o Tráfico que representa o jogador. Aí o Corinthians está indo via Tráfico. Então, mas tem que avisar a dona Tráfico que a FIFA impede hoje qualquer tipo de negociação via empresa. Tem que conversar com o clube. Não, mas não é representante como empresário, talvez não como dono do jogador. Independente disso, Sombra, o contrato vigente do atleta é com o clube. E essa amizade? A empresa ela pode ter uma participação aí, talvez, no atleta, porque ela deve ter feito o contrato antes de entrar em vigência, antes de entrar em vigência essa determinação da FIFA. Mas a transação tem que ser feita via clube, não tem que conversar com porra de empresa nenhuma. Se o Santos está conversando direto com o clube, tá certo o Santos. Mas com relação aí à posição... Será que isso vai gerar uma rusga, Santos-Corinthians? Não, pelo contrário. Pode gerar um ódio de direções? E por falar em jogador, amigo, eu vou perguntar pro Robson e pro nosso ouvinte aí. Pode nosso gerar uma ouvinte, ruga. Tá na linha também? Uma ruga. O Alexandre Pato, ele fez a sua estreia aí no final de semana aí contra o Aston Villa, jogando com a camisa do Chelsea. Inclusive, ele marcou um gol de pênalti ali, porque o Fábregas deu uma colher de chá pra ele. Falou, bate lá, o seu trouxa. Aí ele foi lá, não, não falou isso. Mas o Pato, velho, é um jogador que possivelmente o Chelsea não vai comprá-lo no final do término do empréstimo. Tá certo? O Chelsea agora acertou a contratação aí do técnico que tava na Itália, aí o Conte. E possivelmente ele não vai fazer um esforço pra permanecer com o jogador lá. Inclusive, ele vai liberar uma pá de cobrão que tá lá também, velho. Ó, possivelmente o Terry vai rodar. Tá certo, outro jogador... Diz que o Terry não é que vai rodar, diz que ele não quer renovar. Então, já vai picar a mula. Vai picar a mula. O goleiro do Chelsea também possivelmente vai rodar, tá certo? Tem outros jogadores que vão rodar e que tem muito mais nome do que o Alexandre Pato. Então imagine só se vão contratar o Alexandre Pato em definitivo. Amigão, o Corinthians, se ele não receber nenhum tipo de proposta de algum outro clube da Europa, esse infeliz vai ter que voltar, velho. Vocês acham que ele deve voltar mesmo e compor o elenco do Corinthians e dar uma segunda chance pra esse maluco, talvez? Ou vocês pensam, como eu, que não gostariam nunca mais de ver o Alexandre Pato com a camisa do Corinthians? Tchau e benção. Tchau e benção? Eu acho a mesma coisa, hein? Não dá. O cara, se eu não me engano, ele deu passe pros outros gols lá. Ele fez em uma partida o que ele não fez em um ano de Corinthians, cara. Não dá. Quando a torcida marca o X, principalmente a do Corinthians, cara, não vai. Dando uma chance pro cara, velho. E outra... O cara foi bem no São Paulo. Ele não quer jogar no Corinthians, cara. Ele não quer. Mas sabe o que mais me incomoda no Alexandre Pato? Não é só o fato dele ter perdido aquele pênalti contra o Grêmio na Copa do Brasil. O que mais me incomoda no cara é que parece que ele tá no mundo da lua, cara. Parece que ele acabou de sair de uma endoscopia. Ele fica olhando pra cima, assim, esperando a bola cair na testa. No mundo da lua! Tá sem voz também, engasgou. Tá sempre viajando, parece que tá sempre viajando. O meu papo é futurista, é lunático. Sombra, o Pato, cara, o Pato é o tipo de jogador que se ele tiver na barreira, ele vai tomar uma bolada no saco e não vai nem saber o que aconteceu, cara. É verdade, ele não tá prestando atenção no jogo, velho. Sabe aqueles caras que estão meio... Pô, mas vai doer, meu. Cara. Então, falar em doer. Saco, tá dando surto de cachumba no Grêmio. Você viu, viu isso? Você viu isso? Então vão ter que vacinar os caras lá, é isso? Não, então agora já tem três que estão com a cachumba lá. Porra, mas cachumba, a cachumba, ela... Quanto cachumba tempo? É perigoso, hein? É transmissível, cara. Então, cara, mas a cachumba, Benja, é característica do gaúcho, cara. Ah, lá porque vem. Começa, mas é verdade, lá vem. Começa no ouvido, se bobear já desce pro saco. Vieira, por isso que o Vieira não falou, eu falei, você vem hoje, Vieira? Ele falou, não, tô com um problema lá embaixo. O apelido do Vieira é cachumba, velho. Ah. Ô Nelson. Nosso querido Vieira, o gaúcho aqui do programa. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom, viu? Opa, pode fazer o merchan? Pode, deve. Proteção e diversão, só com bozão. Muito bem, você ganhou aí dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Tá, só um minutinho antes de ir embora, só cara. Um minuto, escuto vocês desde 2008 e eu nunca tinha tentado ligar. Semana conversando aí do programa, os colegas de trabalho. Pô, já liguei, consegui, eu resolvi arriscar. E as primeiras tentativas aqui consegui, foi legal falar com vocês. Eu queria mandar um abraço especial aqui para o pessoal da BD, empresa que eu trabalho, o Marcão, o Juan. O Dodô, meu cunhado Renato, foi o seu pra caramba, infelizmente palmeirense. Felizmente, você tá louco. E um abração aí pro Cleiton, mandou mensagem aqui agora que me ouviu. Claro, Cleiton, é o pessoal aí, cara. Boa, velho. Nós, velho. Obrigado, valeu, cara. Legal falar com vocês aí. Nós. Cleiton. Obrigado, abraço. Cara. Valeu. Abraço. Alô. Esse é o Estádio 97, tá aí a participação de mais um curitiano no ar. Oferecimento da Ester, construindo com valor. Também oferecimento da BV Financeira. E aí, amigão? Precisa de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. RG, tem uma notícia aqui para você. Talvez seja de amplo interesse seu, cara. Sim. Que a França aderiu nessa quarta-feira ao grupo de países que punem clientes de prostitutas. Ah. É verdade. O texto foi aprovado na Assembleia Nacional, a Câmara Baixa, e se você fizer... Vou te dizer quem é que gosta de prostituta aqui, viu? Eu vou te falar. RG, eu disse que de repente pode ser do seu interesse. Porra, ele pode ser do meu interesse, você tá louco? Por acaso eu tenho agência de porra, de prostituta, seu louco? Não é isso, RG. Olha que mal entendimento. Não, RG, é que você era contador antigamente, você prestava serviços pra prostituta. É, eu era contador, eu contava quantos entravam, quantos saíam, né? E o texto da lei lá, é o seguinte, prevê que o seguinte, a compra de atos sexuais será punida com uma multa de 1.500 euros... Em caso de reincidência, 3.500 euros, Benjamin. Mas em que país? França. Meu Deus. Porra. Patrícia Rosenbaum, e agora? Patrícia deve estar envolvida nesse esquema. Boa, ô Sombra, sem hipocrisia, cara. É, o negócio é o seguinte, cara. O fiosco é da mulher, tá certo? A portinha de entrada da mulher. Se a mulher quiser fazer um negócio, velho, eu sou contra. Mas se ela quiser, ela tem o direito. Por que não? Você pensa assim também, ou estranho? Cara. A mulher tava ouvindo, ele não vai falar. Não é mais fácil você regulamentar o negócio e criar um padrão de qualidade do que você ficar proibido e o negócio continuar na formalidade? Não dá ideia, mano. Os caras não mas, mano, cada um sabe o que faz, cara. Pois é, o que eu penso também. E aquele bairro? E o bairro lá em Campinas? Como é que faz? Pô, tem um bairro lá, velho, que é todinho. Como então, assim? Como que você sabe disso? Ah, porra, todo mundo sabe. Hein, o RG mundo fundou sabe. O bairro. Hã? O RG que fundou o mundo sabe. O mundo sabe? Porra. O Domênico sabia? Você nunca foi? Você nunca foi em Campinas? Não. Oh, já passou até na liga esse bairro aí, hein? Vá! Vá nesse bairro pra você ver. Muito bem. Ah, mas RG, só deve ter umas cansadas lá, hein, velho. Você já foi lá, RG? Mas é legal. É como se Disney. Fosse lá aquele Red Zone na Holanda lá. Eita, igualzinho. É um bairro... Os Red Lights lá. Você vai passando, mano, o bairro, você se diverte pelas ruas. Pô, mas você sabe que ele é naquelas ruas lá, da luz vermelha lá, os Red Lights e tal lá. Mas é questão de folclore, né, mano? Que você vai pegar. Sim, é pra atrair turista trouxa, velho. É. É, e não pode filmar, não, viu? É. Nem fotografar. Não pode, não. É. É verdade. Ô, mano. Tem um amigo nosso que foi pra lá, velho, e falou, Motinha, que a laranjada é 50 euros. É. Tem um amigo nosso que tá lá agora. 50 euros? É. Tem um amigo nosso que tá lá agora, se divertindo. Quem que é? Poxa. O Aragones. O Aragão, mas ele gosta de boys. É. Tem notícia aí do Palmeiras, Motinha? Sim. Diga. Domênico. Opa, diga. O novo reforço do Palmeiras aí, o Roger Guedes, atacante destro. Eu, hein? Sabe quem foi contra que ele fez o primeiro gol? Contra o Corinthians. A torcida tá adorando ver esse vídeo, velho. Tem até vídeo disso. O moleque foi contratado aí, né, Domênico? 18, 19 anos, revelado pelo Criciúma. Certo. Peraí, Mota, peraí. Mandar um abraço pro Rudy Landucci aí. Puta, você é um cara legal, Rudy. É, eu acho ele legal. Gente boa, velho. Abraço não. Ô, Rudy, o que precisar, velho. É, pô, nóis, avisa. É, é bacana. Avisa. Se estiver precisando de alguma coisa, avisa. É bacana. Tá doente, aí, viu, Rudy? Nossa. Se espirrar, ó. Saúde, hein? Caramba, hein? Tem lencinho, hein? Tem lencinho desse. Pode continuar, moto. Vou falar do Corinthians. Vai, continua. Ô, mano. Tá falando de nós, você para, Já falei. Falou o Gatso, porra. Travou aí, mano. Falta de Luca. Respeito, porra. O Luca já era? O Luca, mas tem todo o programa. Peraí, que nós estamos vendo foto. Ah, vendo foto, velho. Toda noite eu vou dar notícia pro ouvinte. Vou falar aqui com o nosso amigo. Essa família. Sabe o Luca? O que acontece é o Corinthians travou a negociação aí, parece que não vai nem pra frente nem pra trás. É, parece que o último enrosco foi a questão do salário, né? Sim, então. Tá pegando, porque o Luca, ele veio pro Corinthians recebendo a quantia que ele ganhava lá no Criciúma. Acho que um pichulé a mais. E agora ele parece que tá pedindo um aumento salarial, porque ele é titular do time do Corinthians. E é natural também, Motinha, que o jogador receba esse reajuste. Porque aí eu também acho injustiça com o cara, já que ele tá mostrando qualidade pra ser titular. É natural que em um novo contrato ele tenha que ter um aumento proporcional. E o Corinthians não quer dar? É... Não, aí tá tendo um impasse, mas eu não acho que isso aí deva ser lá grande empecilho, Motinha, pra que não aconteça aí a contratação definitiva do jogador. É. Eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde sim, não haverá problema não. O pessoal é um tanto desfocado agora no programa. Esse então, tipo de coisa não pode acontecer. É. Ó, vamos voltar pro jogo aí. É o Ganso. Tá difícil de voltar pro jogo. Quando convém, aí beleza. Ah, esse é o Bota. Tá difícil de voltar pro jogo. Tô vendo outra coisa aqui. Ô, mano. Caraca. E o patrocínio aí também parece que porra. Tá quase tudo certo aí pra renovar, né? Não, patrocínio não. Patrocínio quem tem é o Palmeiras, com o Paulo Nobre. Não, mas o banco também é patrocínio. Cadeira, hein? Corinthians pai. Lula. Com relação aí ao banco, Motinha, existe sim a possibilidade do Corinthians renovar com o último patrocinador, só que o Corinthians ele até aceita receber o que ganhava, os 30 milhões de reais, só que só pela parte da frente da camisa, a parte de trás o Corinthians ele vai negociar com alguma outra empresa. É. O Corinthians tá pedindo, mas é verdade. E o banco vai aceitar? Óbvio que vai. É vantagem pro banco tá estampando a camisa do Corinthians, aliás, é vantagem pra qualquer empresa estampar a camisa do Corinthians. Vai fechar com o mesmo valor, mano? Né, velho? Motinha. O mesmo valor. Menor mas pela parte da frente. É, isso aí. Valeu, obrigado, Motinha. Fala aí da foto. Aí já tomou uma rasgada aí. Fala da foto do ouvinte aí. Nota 10. Você gostaria de dar uma martelada, velho? É, eu tô pensando seriamente, viu? Então pega aqui meu martelo, ó. Eu tô pensando, seriamente. Nossa, que... Esse é da Dutra? Rapaz. Esse é bom, hein? É isso aí, tá precisando de um martelo? Você já conhece a Dutra Máquinas, meu amigo? É a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Os melhores profissionais já compram na Dutra Máquinas, porque lá tem de tudo, tem até furadeira, tem tudo, ó. Rapaz! Linha completa de ferramentas para sua oficina mecânica, para jardinagem, manutenção, Construção, reforma, limpeza, marcenaria, faça você mesmo, solda, pintura, movimentação de materiais. E não vai achando que na Dutra Máquinas você só encontra aquelas máquinas pesadas ou ferramentas industriais. Não. Lá você também vai encontrar ferramentas pro dia a dia, pra consertar aquele vazamento inesperado, pra dar aquele talento na grama da sua casa, ou até pra fazer uma pequena reforma. Lá você encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, equipamentos para jardinagem, cortadores de grama, geradores de energia. Precisamos comprar um aí pra rádio, vamos comprar um gerador de energia lá na Dutra. Jogos de chaves e muito mais, tudo com preços imbatíveis. Tá precisando de ferramentas? Legal, vem pra Dutra Máquinas. São 5 lojas. Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme, no Parque Novo Mundo, em Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. Ah, que é legal o site. É, e além das lojas, você encontra tudo isso no site dutramáquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil. Parcelamento em até 10 vezes e aceitam todos os cartões de crédito. Já são mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. dutramáquinas.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Abraço pro Alexandre Cardoso, pro Akira e pro Nelson Betiol. Tá grande todo Akira. Mundo aqui pegando a furadeira, hein? Furadeira! Ah, furadeira na mão, fio. Grande Akira. Como tem direito, são 2 por semana. Ah. Eu preciso do cone do silêncio durante 4 segundos, por favor. Atenção, cone do silêncio, por favor. Eu tenho um negócio pra falar aqui. Subindo o cone do silêncio, um abraço pra você, Rudy Landucci, você é um puta cara. É, de novo, né? A salva de palmas pro Rudy. Ah, isso que bateu. Grande Rudy. É. Um abraço pra família Landucci. É, família Landucci. Boa demais, né? Aliás, eu vou falar um negócio pra você. Sabe onde o Rudy Landucci vai estar de 10 a 12 de junho? Onde vai estar, estranho? Onde? No resort do Estádio 97. Aê, estranho! Mas será que o Rudy vai levar a família inteira? Ah, vamos torcer pra que leve. Deveria. Olha, se precisar deveria. Que cedo o meu quarto, eu cedo. Acho que vai. Se precisar de carro pra levar, com muita calor, né? Ô, Benja, vai buscar até em casa, né? Opa! Faz comboio. Eu ia botar limusine lá pra buscar ele. Ah, mas a gente vai resolver essa situação. Faz comboio, vai resolver, né? Vai ser legal, vai ser... Abertura do show do Rudy. Sim, né? De repente vai ser até um fim de semana de sol, o pessoal vir pra piscina. Fácil. É isso aí. Então, se você quer ver o stand-up do Rudy Landucci, é uma das atrações do resort do Estádio 97. É, vamos estar lá de 10 a 12 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Aqui pertinho, fica fácil de você chegar. Fim de semana com toda a turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil. E vai ter futebol society, futebol de botão, futebol no videogame, vai ter o bingo do Estádio 97. Nós vamos ter lá o stand-up, como eu já avisei. O Estádio 97 ao vivo de lá. Dê esse presente pra você e pra sua família. Você que é esposa, quer fazer uma surpresa legal pro seu marido? Ligue agora, 2896-4665. 2896-4665, ligue agora e faça sua reserva pro resort do Estádio 97, tá bom? Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. De repente você, ó, você mete lá 6 cheques, não vai nem cair no cartão de crédito, seu marido não vai nem sacar da surpresa que você tá esperando, que você tá armando pra ele, não é não? A mulher do estranho foi assim. Foi assim, estranho? Ela deu pra você, não foi? Foi ela que fechou o resort. Pra... Dele? E... Ah, ela deu presente. Aí no dia que você foi anunciar meu nome, aí eu tava na pós e não ouvi. É. Ela me mandou o áudio. Você quase não consegue falar meu sobrenome aí, hein, Sombra? Ah, tá aqui, Butinhão. Ah, mas no primeiro dia foi difícil, hein? Mas escreveram pra mim Burdinhão. Burdinhão. Escreveram errado, hein? Burdinhão. E o Bar, como é voltado pro caipira, ele botou Butinão. Butinão. Quando então, olha, convém, você né, vai estar com todos nós lá no Estádio 97, no resort do Estádio 97. Então ligue agora e faça a sua reserva. 6 vezes, gente. E, ó, quarto com casal, pode levar 2 crianças. Tem criança, estranho? Não, a gente vai levar 2 sobrinhos da minha namorada. Quantos anos eles têm? Um tem 12 e o outro tem 7. Ah, te não falar. Pagam, eles não pagam. Você não vai levar o seu filho fora namorada, do casamento? Fim de semana, no Bourbon. Vai levar sobrinho, cara. Deixa o cara levar, velho. É de graça pra fazer feliz com as crianças. Porra. Ele nem vai ver as crianças. A equipe lá cuida. Ô, Mota, eu tô falando contigo. Deixa eu falar pra você. Nossa, que lixo. Castiga, velho. Castiga. Fim de semana pra castigar. Nossa, a cara do Ben já teve um. Nossa, véio. Só. Ah, eu fiquei agora perplexo contigo. É que... mas se o cara quiser dar uma espadada, ele faz durante o dia. Deixa os sobrinhos aí com os monitores. É lógico, velho. Imagens que nós andamos assistindo alguém nos últimos 10 minutos nos levaram a pensar apenas na martelada. Aliás, não uma imagem. Algumas imagens. Fizeram um book aí, hein? E só o Baco falou, não é tudo isso, é mole ou não? Não pode ser. Você tem irmã bonita ou... Não tenho irmão. Só tenho um irmão. Deixa eu mandar um abraço pra ele aí. Ele tá ouvindo. É Clelvisson o nome dele. Clelvisson. Clelvisson, eu gosto. Aposto que o filho dele é Cleo. É isso mesmo. Olha aí. Eita, nós. Mas você não precisava mandar um abraço pro seu irmão. Você precisava levar ele no cartório pra trocar esse nome, velho. Um dia eu perguntei pra minha mãe de onde ela tirou isso aí. Ela falou que não sabia responder de onde ela tirou esse nome. Tá certo. Bom, mano, vamos falar do cartão Zoom, mano? Opa, vamos lá, Sombra, isso aí. Amigão, quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixa agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. R$5 de crédito nele. Pronto, não tem pegadinha. É fazer isso aí, velho. Baixa o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, tá lá, R$5 de crédito nele. Basta encostar o seu bilhete único no validador, aquele lá que tem nas estações de trem, de metrô, enfim. Tá lá, cincão na tua conta, cara, é isso aí. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá legal? Você pode estar assistindo futebol, tomando café da manhã, conversando com a tua mulher, conversando com o teu namorado, enfim. Nunca mais você vai pegar fila, RG número 2. É verdade. Não perca essa, rapaziada. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como se escreve, eu vou soletrar pra vocês, tá bom? Mano. Z-U-U-M. M de mano no final. U-U-M. É isso aí, RG. Ou então, quer saber mais? Acesse aí. zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando, Sombra, o ouvinte que ligar no Estádio 97 dizendo a seguinte frase. Qual? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O cara ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Mas tem que falar a frase, hein? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Tá bom? Beleza. Agora é hora do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Agora é o momento mais ligeiro do estádio. Boa. Mais tarde, na sala de justiça. Ah, e só pra falar pra galera aqui, eu sei que os caras no Twitter ficam tudo querendo participar. Os caras, pô, deixa a gente fazer uma promoção pra entrar no grupo do WhatsApp do estado. Não dá, véio. Isso é uma coisa nossa. É, não dá. Não isso é uma coisa íntima nossa. É. E não é aberto. E hoje ficou mais íntima ainda. É, e não é aberto a estrangeiro. Não, mas o Domênico vai voltar. O Domênico volta, Domênico. Você faz falta, vai. Palmeiras agora tá bem. Nosso grupo. Alô? Posso te pôr em volta? Alô, Dodô. Ué, a volta, vai, Dodôzito. Tô te pedindo. Meu nome é Sidney, Dodô, tudo bem? Tá pedindo, pode colocar. Mano. Aê! Boa, Dodô. Tá louco, esse cara faz fala, adoro o Domênico. É. Sidney? Boa, pode não parecer, mas eu vou encher o saco dele, né? Eu também gosto de você. Sidney do quê? Eu que eu pedi pela Sidney primeira vez que Marques eu peço. Da Silva Júlia. Júlio. E quantos anos, velho? Marques. 26, Dodô. 2.6. É Marques da Silva Júnior? Marques da Silva Júnior, é isso? Mari, M-A-R. Mari. Ah, e aí, quem e aí? Gosta é o Mano, né, velho? Mas como assim? Ué, não foi pra lá, pra Sydney, na Austrália, lá? No... Ah, é verdade, foi. Sensacional. Sim, aí, mano, tá. Aí, o ouvinte falou que é sensacional. Boa, RG. Boa. Mano é que gosta. Um abraço pra todo mundo da Austrália aí, mano. Austrália é fera, hein? A Benha tá com saudade de você lá, mano. E o bairro? O bairro é muito fácil, Dodô. É o Ipiranga. Ipiranga é nós. Morei na Bom Pastor ali. Era vizinho do Badóia. Até que deu o um grito lá, né? O Badóia sumiu. Tá bom, e o Tilly, velho? Só pode ser o melhor do mundo, é Corinthians. Né? Ah, nossa, Coringão, tá maluco, Coringão, né? É isso aí, velho. Você tá sempre maluco. Faz esse tipo de erro de juízo, cara? Ah, erro de juízo, teu fiofó. Né? Você vê pessoa com problema, cara. Tá louco esse Sombra aí, mano. Ó, amigão. Fala aí, mano. Antes da gente começar a falar a respeito da partida de hoje aí do Corinthians contra o Santa Fé, você tem acompanhado aqui os confrontos aí da Champions League? Ah, eu consegui assistir um pouquinho, mas mais os melhores momentos, né? Porque é muito trampo, né, mano? Não dá pra acompanhar tudo. Ó, desses times que estão lá, ó, o Werder, que ganhou hoje do Real Madrid por 2-0. O Bayern, que ganhou a partida de ida jogando na Alemanha contra o Benfica, ganhou por 1-0. O Barcelona, jogando em casa, venceu o Atlético de Madrid, o clássico espanhol, aqui também por 2-1. E o Paris Saint-Germain, jogando em casa, empatou com o Manchester City por 2-2. Na minha opinião, o melhor jogo até agora da Champions aqui, dessa fase. De quartas de final, né? Quartas de final, isso. É, algum desses adversários aí você teme se pegar o Corinthians no final do ano, ou você acha que o Corinthians enfrenta de igual para igual qualquer um desses que eu citei aqui? É, não sei, eu acho que deve dar um jogo bom com o Bayern, assim, mas o Barça... Bayern? Cara, vou falar um negócio pra você, não tem não tem um time no Brasil, hoje, que possa enfrentar Bayern de Munique, Barcelona... Tá falando sério isso? E Real Madrid, nenhum. Mas brincadeira, bem. Nenhum. Não tem. Não, tô falando sério. Não tem nenhum. E gosta de querer falar que tudo isso é melhor que o nosso. Não tem, eu falei que Barcelona. Não, eu falei que nenhum, não tem nenhum time no Brasil hoje que pode enfrentar Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Nenhum. Eu discordo. E digo pior, mais, os três, pior que eu não vou discordar, não. Se os três, e se os três resolverem jogar sério, fala, não vamos no negócio de tirar o pé, não vamos. Vai tomar 5, 4, 6. Olha, eu discordo completamente. Oi? Eu não discordo, não, eu concordo, mas eu acho que é só um reflexo do futebol brasileiro como um todo, né? Sim. Assim, o futebol evoluiu, né? Não só tecnologicamente, mas o futebol também. E o futebol brasileiro, ele ficou estagnado, com exceção do Tite, né? Que ele teve a consciência, ele foi se atualizar lá fora. Mas, no geral, a seleção brasileira é fraca, os times hoje eles estão fracos. Por mais que sejamos todos torcedores, assim, fanáticos pelos times, a realidade é que a gente está muito abaixo. Mas, amigo, na boa... Peraí, deixa eu falar com ele. Não, não. Concordo. Você tá depreciando o futebol brasileiro. Eu não tô depreciando. Você tá praticando uma das maiores injustiças com relação ao futebol brasileiro. Eu não estou depreciando, eu estou sendo realista. Mas por que realista? E digo mais também. O Barcelona em 92 era muito mais favorito do que o São Paulo para vencer. Falando... O São Paulo tinha um baita time e foi lá e ganhou dos caras. 93 ganhou do Milan. O Inter ganhou do Barcelona. O Corinthians ganhou do Chelsea. Estou falando... Porque não dá para ganhar. Dá para ganhar sim. Estou falando, mano, o demagogo. Demagogo não. 2016. Impossível. E uma vez perguntei pro Tite, se fosse contra o Barcelona, ele falou, não ganhava. O Tite falou, esse Barcelona de hoje, esse Real Madrid de hoje, esse Bayern de Munique, não tem a menor condição. E digo mais, viu, amigo? Eu discordo, pagaria pra ver. E digo mais, se o Barcelona, o Bayern de Munique e o Real Madrid enfrentarem a seleção brasileira hoje... Ganha. Também ganha, e se jogar a sério, ganha, e ganha de muito. O Barcelona, ele tomou um calor, velho. Peraí, tô falando. É um apelo, eu acho. Que eles ganham de qualquer seleção, né? Ô, amigão, os melhores times do mundo, os melhores jogadores. Ô, amigão, não deixa o Benjamin com o pessimismo dele, te influenciar. Pessimismo, gente. É, o Barcelona tomou um baita calor do Las Palmas, velho. Inclusive tomou o gol do William José. Mas acontece, nesse jogo, por exemplo, na morte. O Atlético de Madrid, que é o vice-líder do Campeonato Espanhol, ele pegou o Barcelona aqui jogando na Champions. Ele fez 1-0, Benjamin, poderia ter feito o segundo. E aí se acovardou. Recuou, lá ficou preso no campo de defesa. Não ganhou. Porque se acovardou. Agora, a partir do momento que o Atlético de Madrid continuasse empurrando o Barcelona pro campo de defesa, o Barcelona ia jogar da forma como jogou no segundo tempo. Então, eu acho que existe, sim, claro, se você pegar elenco por elenco. Tá falando sério, você tá sendo aquelas brincadeiras? Não. Eu tô te falando aqui com embasamento. Você acha que o Corinthians hoje jogar com o Barcelona Beija, analisa. Deixa eu terminar, você vai entender. Perguntar. O negócio é o seguinte, não, senão você vai deturpar o que eu vou falar. Não, eu tô perguntando. O negócio é o seguinte. Barcelona, se você analisar contra qualquer time da América do Sul, é claro que individualmente eles vão ter um elenco melhor. Só que no futebol, Benjamin, não basta. Também, né? Também, Sombra, também. Mas dentro das suas limitações, tem que saber jogar. Tem que saber jogar. Se o Corinthians jogar com o Barcelona, o São Paulo era inferior ao Liverpool, tá certo? Era ou não era inferior ao Liverpool em 2005? Mas eu não acho que o Liverpool era tão bom quanto o Barcelona. Não é isso, mano. Mas aqui tá, tem que saber jogar contra os caras, velho. Tem que saber jogar. Acho que é. Você é muito pessimista, velho. Você é pessimista. Eu acho que, por exemplo, o Santos deve ter ido com essa ideologia sua, falar assim, cara, vamos tentar, vamos fazer o máximo. Aí não consegue. Você é louco. Os caras do Santos estão todos borrados, mano. Os caras estão todos borrados, mano. O Neymar vendido pros caras. Ô, Sidney. O Neymar era um cavalo de Troia dentro do elenco do Santos. Eu vi agora há pouco uma informação no blog do São Paulo dando conta de que teria sido oferecido ao São Paulo o jogador Luca, que hoje atualmente está no Corinthians. O Flamengo tem interesse também. É, mas eu não sei se o São Paulo tem interesse. Aqui a informação é de que teria sido oferecido. Não quer dizer que o São Paulo tenha um interesse. Né? Que tem. Mas o Luca, perder o Luca é perder muito ou nada do outro mundo? Pode mandar embora, Sandra. Quando o clube já tem interesse e já começa a divulgar isso aí, meu, é a mesma coisa. Se o Tite já deixa vazar um negócio desse pra mim, ele já não quer o cara no elenco. Manda embora. Mas o Tite, não, mas o Tite vazar. Não deixou vazar. É que existe uma transação aí, amigão. É assim, ó. Mas respondendo a pergunta do Sombra, se por as eu ficaria a pé da vida em perder o Luca, não tô nem aí, velho. Como diria a música da própria Luca, lembra? A cantora? Tô nem aí. Mas com relação ainda à informação aí, Sombra, o jogador tem um contrato aí com o Corinthians de empréstimo até o término do Campeonato Paulista. O Corinthians tá tentando comprar o jogador em definitivo. Só que o jogador está pedindo reajuste salarial porque ele veio para o Corinthians ganhando a quantia que ele ganhava no Criciúma. Verdade que comenta-se que gostaria de ganhar na casa de duzentão, contratão de 5 anos. Mas, querendo ou não, se o Corinthians aposta no jogador, é natural que exista uma valorização. Não sei quanto o Luca ganha hoje. Mas se o cara é titular do Corinthians... Então, não sei, amigão. Esse valor que o Sombra tá colocando aqui é hipótese. Sim. Mas eu penso da seguinte forma. Se o cara é titular e tem condições para tal... Tem que valorizar o cara da maneira que valorizam os outros também. Por exemplo, você acha que o André chegou recebendo 100 pau por mês? Não. Você acha que, por exemplo, o Giovanni Augusto chegou recebendo 100 pau por mês? Também não. O André é uma piada também, né? Ah, então. Mas tá recebendo bem. Então o Luca não é trouxa também, né? É piada, mas é dinheiro, né? Mas, ô, amigão, manda aí seu placar, velho. Corinthians e Santa Fé, velho. Ah, 3-0 fácil, mano. Boa, mano. E quer mandar um salve pra alguém? Manda um abraço pro Tite, porque ele calou a boca de todo mundo, dizendo, eu não vou pra CBF. Enquanto tiver essa zona aí, eu prefiro continuar no Corinthians. E concordo com o mano. Ele disse na coletiva ontem. Nossa. Falou sim. Ah, de acordo. O Tite é um mito, né, cara? Mas, assim, eu sou corintiano, mas eu torço muito pra que ele assuma a seleção, porque a gente precisa ganhar uma Copa do Mundo de novo. Né? Ah, mas se dane o Brasil, tipo, se dane o Brasil. Nós somos Corinthians. Não, a gente é brasileiro, mano. Não tem jeito. Não, não. Antes de ser Copa, brasileiro, eu sou corintiano. Não, tá errado, eu consigo, mas tá bom. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo que ele joga xadrez comigo, inclusive eu tenho que fazer isso agora. E a gente escuta vocês aí faz uns, sei lá, uns 8 anos. Não vai tomar um pastor, hein, velho? Não, mano, eu vou escapar disso aí. Faz boa, beleza. E que é um pastor? Muito bom falar com todos vocês. E joga só. É uma abertura de amadores que você acaba com a partida muito rápido. Acabei, acho que 7 lances, né? Cheque, pastor. Se não me engano, é 7 lances. 7 ou 4, é um negocinho. Mas, tirando isso aí, eu queria mandar um abraço pra galera do trabalho, que trabalha lá na Dimension Data, se estiver ouvindo. E, pessoal, vocês são simplesmente espetaculares. Obrigado. Mensurável falar com vocês aí. E, ó, Sidney. É o cara mais imparcial. Oh, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Tá vendo, mano? Enquanto você for amarrar o teu tênis aí, cuidado pra não dar cambalhota, pra não cair de cambalhota, hein? Por quê? Porque os caras falaram que a cabeça dele é gigante. É mesmo, velho? Puta que pariu! Tá bom. Os caras falaram, a cabeça dele parece uma caixa d'água. Ah, juiz! Ô, velho, então sua mãe não fez uma cesárea, ela fez uma autópsia. Ah, não! Você tá louco, mano? É verdade ou é mentira? É verdade, os caras me chamam de latador, eu vou fazer o quê? Que o cara não pode, ele vai amarrar o tênis e ele dá cambalhota, velho. Mas quem mandou essa, velho? Hã? Quem te manda? Cara, eu prefiro manter em sigilo. A sua fonte. Até porque nós estamos vivendo uma época difícil nesse país, eu não vou entregar ninguém, não. Agora, se você insistir, eu faço uma delação premiada. Tá combinado, velho. Eu te mando o WhatsApp aí depois. Ok. E tem mais coisas da vossa vida que o cara tá mandando aqui. Eu falo, ah, velho. É promíscuo, hein, meu? Você é louco. Jamais. É mesmo? Aham. É? Agora tem as coisas. Que é um negocinho de lata que ele não sabe nem o que é? Gente do céu, olha as coisas. Olha o pelo. Caraca, hein, velho? Esse vive a 1000 por hora mesmo. Ô, Sidney, pô, se preserva, cara. Olha, a vida é muito boa pra você viver tão concordo, pouco. Concordo, isso. E doença aí não é coisa da Globo, não, viu, velho? É isso aí, olha. A gente teve um papo com o RG, a RG melhorou. Vamos ver se melhora também. Não, tá tudo certo, pessoal. Fica tranquilo. Então tá bom. Abraço. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau. Vamos lá, momento sem parar. Sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. RG é ídolo, meu irmão. Tá bom. Alô? Alô? E fala. Ô, Sombra. Beleza? Fala, velhinho. Tá vendo? Igualzinho, velho. Cara, acho que faz uns 12 anos ou mais que eu te ligo aí. É, por isso que você confundiu as vozes. Né? Então, manda aí, cara, o nome completo, meu velho. Palmeiras. É o Wagner Bernardes. Quantos anos você tem, Wagner? 4.5. Wagner com V ou com W? Com W. Não, Wagner. É Wagner. 45 anos vividos de maneira promíscua ou saudável? Não, saudável, Sombra. Quem é chato. Saúde. Quem já teve aquele cachorro, Dudu? Qual cachorro, ele? Não, o São Bernardes. Ah, sensacional! Boa, boa. Sensacional. 2.4. Vocês acabaram de falar que o cara é ídolo, velho. E o bairro qual é? Ô, Dodô, aqui é Vila São Francisco. Fala aí, Ben. Tá vendo? Vila São Francisco é zona oeste. Meu? Fica ali perto de Osasco. É o GPS mesmo. Perto de Osasco. Pertinho, pertinho. Chupa aí, ô estranho do cacete. Eu lembro de vocês na Doutor Arnaldo. Opa! Faz tempo, não? Faz muito tempo. Pode e fazer o merchan antigo? Eu fui com vocês no La Boca Romana. Olha faz aí, tempo, hein? Porra! Isso aí nós estamos falando. Velhinho. Porra, velhinho, nós estamos na Doutor Arnaldo. Patrícia. Nós viemos pra Paulista em 2002. Foi aquela vez que eu levei bolo na cara ou não? Não. Eu tava. Você tava? Eu tava. Pô, meteram um bolo na minha cara. Não foi não. Ô, Dodô. Fala, meu velho. Dodô, deixa eu perguntar um negócio pra você rapidinho. Pergunta. Dodô. É íntimo, é? Cara, onde é que tá o nosso amigo Filipput? Filipput Van Putten. É, o amiguinho imaginário do Domingo. Lembra que ele conversava? Tem gol? Já? Gol? River. 1-0. É, eu falei pra você. Aí. Ô, deixa eu só corrigir a informação aqui, porque eu falei que é o Werder que tá ganhando do Real. É. Pô, foi o Wolfsburg. Pô, tô maluco. Tá véio. Doidão, mano? Tô maluco, RG número 2. Muito louco, meu. Muito louco, mano. E como diz o Rodo Asa aqui no Twitter, não ganhamos. No Clube Brasileiro não ganha nem do Wolfsburg, nem do Paris Saint-Germain. E o time, brother? Qual time você torce? Tô lesado. Ô, Dodô, sobe o hino aí, Dodô. Hino. Não. Qual hino? Tricolor do Morumbi. É, tricolor. Ontem foi sensacional, hein, amigo? Pô, Montinha, foi show ontem, hein? Mas você assistiu o quê? Melhores momentos? Você foi no jogo? Viu o jogo ao vivo? Não. Eu tava no sofá. Você tá no sofá. Não me senti provocado, não. Acho que é isso aí mesmo. Tem que convocar a torcida. Claro. Tem que ficar belindrado, não. Inclusive, até o próprio Rogério Ceni tava ontem no Morumbi, mano. Pipoqueiro disfarçado. Vocês viram o Renan? O Renan tava lá, cara. Sim, na arquibancada. Né? Na arquibancada ainda. Arquibancada, porque o cara deve ganhar mal na luz, é o dinheiro que dá pra arquibancada, né? Que o Renan, pra quem não sabe, joga na luz hoje, né? Pô, eu vi o torcedor da Luz tá feliz da vida que ele foi ontem no estádio com a camisa de São Paulo. Não sabe o cara que torce pro São Paulo. Também não quero criar polêmica, não, mas acho que teve um vídeo aí que mandou uma mensagem aí falando da treta do Ganso e do Caleri. Na verdade não foi treta, né? Foi um negócio do jogo ali, que o Ganso ficou meio pé da vida, que não passou a bola. Claro. E depois realmente o Ganso não foi lá cumprimentar o cara, mas é do jogo. Ah, mas teve um vídeo aqui que já disse que no quarto gol foi lá, abraçou o cara assim, no primeiro gol abraçou, então olha. Também o pessoal pode ver, né, velho? No primeiro abraçou e foi legal, e aí depois... O time ontem estava focado, estava com confiança. O mais engraçado é que tem torcedor que às vezes escreve e fala assim... Ah, esse repórter aí é corintiano, ele fica plantando crise no São Paulo. Plantando crise, né? Fica inventando notícia. Os blogueiros são paulinos. Aí, o próprio torcedor de São Paulo chega e começa a enxergar coisa... Teoria da conspiração começa é gigante, a criar véio. Conspiração. Ah, mas se fosse um repórter que tivesse escrito isso, era a morte, entre aspas, pro repórter. Ah, mas com o torcedor, aí eu posso falar, posso inventar, criar conspiração. Aliás, o que tem de blogueiro de São Paulino e fica colocando notícia uma atrás da outra, o cara não para, ele não consegue. Tipo, até coisa assim como isso, por exemplo. Olha, eu acho que eu vi que o Ganso não cumprimentou o Caleri. E tal, porque o cara precisa de perfil, velho. Ô, Wagner, é lógico que o futebol ontem foi melhor. O quanto você acha que ele foi melhor pela iniciativa do São Paulo e quanto você acha que foi muito melhor porque o outro time era fraquíssimo? Não, hoje eu li aí um monte de reportagem, dos blogs, dizendo isso, né? Que o time era muito ruim, que não tinha qualidade, que isso, aquilo, mas também o São Paulo jogou com quantos times ruins esse ano e não fez nada. Exatamente. Então... melhorou sim, teve triangulação, abriu pelas laterais, acho que o Kelvin, sim, não é um super craque do mundo, mas jogou bem, né? Eu acho que o garoto lá, João Schmidt, foi bem, então acho que o Bausa tem que parar de ser um pouco teimoso também e e mudar um pouco os conceitos aí, né? Mas eu acho que, assim, em geral, o time da Venezuela é ruim, sim, mas quantos times o São Paulo jogou esse ano tão piores? Olha, excluindo Corinthians, Santos e Palmeiras, todo o resto é muito ruim. Exatamente. Ô, Sombra, só a título de informação aí, uma notícia que interessa a vocês aí, ó, o River tá ganhando do Strongest, hein? De novo? Tá 2-0? Tá 2-0? Não, tá travando a conexão. Não, mas faz 10 minutos. Sombra avisou. O gol acabou de sair agora. É o jet lag, Gol do... O meu bagulho tá travando aqui. Mas você não tá ouvindo o programa? Você não ouviu ele falar, pô? Tá tentando a conexão aqui. Você não ouviu o programa? Fiel Mota na tia lesão. Sou eu. Ô, Benjamin. Sai da sombra, Benjamin. Ó, troféu Robertinho pra você, viu? Não, pelo contrário. Idiota. Quer dizer que temos aqui novamente a RG lá e minha conexão. Temos aqui. Troféu Robertinho é o cara que fica colocando no grupo do Troféu Robertinho, hein, velho. A mesma piada que o outro já colocou. Agora Robertinho sintoniza tudo aquilo que é atrasado. Repetido. Repetiu é Troféu Robertinho, velho. Não seria Troféu Barrichello? Não, Robertinho. Aqui nós temos o nosso Barrichello. Nós temos o Robertinho Barrichello aqui. Ô, Wagner, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Deixa aí o seu palpite pra São Paulo e River na semana que vem, com a torcida saindo do sofá. São Paulo e River, 2-1. Clube contra a torcida, hein? Que fase. Galera e Ganso. Tá bom, então. Ah, agora vai ter até briga pro ingresso, mano. Moçada. Valeu! Isso se o site lá que vende ingresso do São Paulo vai permitir que as pessoas consigam comprar, né? Muito bem. Vamos lá, terceiro e último ouvinte, é o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Eu aceito café. Não, quero chocolate. Alô! Alô? E fala! Sérgio. Ah, Sérgio, tudo bom? Tudo jóia. Sérgio do quê? Sérgio Augusto Seolim. Seolim, quantos anos? 4.0. 4.0, RG. Oh. Legal aquele Seolim da bicicleta? É. Sensacional. Não, onde você pedala, velho. Agora salvou. Nota 5 pontos. Tá subindo. Aumentou. Caraca, velho. Tá vendo? Aí, estranho. Porra. Melhorou. Não, ele fica entrando, né, a cueca, assim. E qual que é o bairro que você mora? É Jardim São Caetano. Deixa eu esperar o... Cheio de fazer graça. O Rayman do programa fazer o showzinho dele. Eu sou o Rayman, mas, ó, falar uma coisa. Olha, amigão, se é o que eu conheço, é em São Caetano mesmo. Ah, sou Caetano, tá difícil também, né? Mas você que mora aí, não sou eu, não fui eu que dei o nome do bairro. Ah, tudo bem, mas pelo amor de Deus, né? Em Jardim, São Caetano é bairro de playboy aí em São Caetano. Já falaram aqui pra mim que você é magnata e que você torce pro São Paulo, é verdade? Opa, é nóis. Esse cara é muito rico. Chegou a informação já. Ô Sérgio, você é muito rico. Ele é magnata, torce pro São Paulo. É, não, então, provavelmente que se tá falando pro Domênico é o corintiano do Alegrete que tá falando. Hein? Responde, você é muito rico. Como é que é o negócio? Não posso falar quem são minhas fontes. Não posso. Ah, mas se é Alegrete é palmeirense, né, corintiano? Verdão é roxo, Verdão. Não é não? É o corintiano, Alegrete é corintiano. Alegrete é corintiano, quê? Alegrete, Alegrete, que rima com o quê? Espaguete. Olha. Com o quê? Olha. Alegrete, Alegrete, Alegrete, vem aqui fazer. Olha! No espaguete. Não é isso que você queria ouvir? Não. Ô, Sérgio. Diga. E aí, cara, a gente falou bastante aí do Tricolor, muitos ouvintes ligaram. E você, gostaria de falar o quê do São Paulo Futebol Clube? Ah, não tem muito o que falar, né, Sombra? Porque o time... Posso falar que tá 2-0 pro River já ou... Pegar o... Ah, mas agora já tá? O time de ontem aí, mas pelo menos empolgou um pouco, porque... Você vê que tava mais focado, né? Porque antes parecia que o time tava dormindo, né? Não tava nem aí pra... Mas você viu que, olha, bola, né? O River vai vencendo o Strongest, segundo o Mano já tá 2-0. 2-0. Segundo o Mano agora... Vocês não passaram informação ainda não, né? Essa não. Essa não. O segundo gol não, mano. Ai, aí, dois então, 2-0. A se confirmar esse resultado, o River vai para 8 pontos, o Strongest fica com 7. Aí o próximo jogo é São Paulo e River. Vamos supor que São Paulo ganhe do River, porque joga em casa, vai para 8 e empata. Mas o Strongest vai jogar com o Trujillanos. E deve ganhar do Trujillanos, que é muito ruim, a não ser que o Strongest tropece. O jogo Strongest e Trujillanos é onde, mano? Strongest e Trujillanos vou puxar aqui, mas o... Se eu não me engano, é em Strongest. Isso é importante, que às vezes, né, vai saber. Às vezes é uma chance a mais por jogar em Trujillanos, né? É em Trujillanos. Então, o que acontece? Nós temos que torcer muito aí pro Strongest, por exemplo, no máximo empatar ou perder do Trujillanos, para o Strongest ficar com 7, o São Paulo ficar com 8, o River com 8, porque a última rodada o River joga com o Trujillanos e deve ganhar, e iria para 11. Aí o São Paulo com 8 vai jogaria fora contra o Strongest, que também poderia, de repente, num empate. E a partida de ida, Sombra, que foi na altitude aqui, o Strongest ele venceu o Trujillanos por 2-1. Foi com o pé nas costas, né, velho? Foi meio na bacia das almas. É assim, cara, hoje o melhor era o Strongest vencer, não deve vencer. O River já vai ganhando por 2-0. Então é capaz da gente ir para a última rodada, podendo até ter o São Paulo 8, o River 8, o Strongest 8. Tudo embolado. Ou o Strongest 10. E se o Strongest for com 10 para essa rodada, o São Paulo não vai ter outro jeito senão ganhar o jogo do Strongest na altitude. Ou seja, a coisa tá mega difícil, tá muito difícil. A única chance de dar uma melhorada agora é o Strongest perder pontos contra o Trujillanos em Trujillanos. Ou seja, é complicado. É difícil. É muito difícil a situação do São Paulo. Mas... Eu particularmente, eu acho que o São Paulo ganha os dois próximos jogos, tá? Ele ganha do River e ganha do... Do The Strongest. Mas é que tá, velho. Se ganhar os dois, tá classificado agora. Depende dele. Mas é que tá, Motinha. É difícil isso aí. É difícil, Sombrão. Mas o São Paulo ele conseguiu aí vencer bem e agora vai com a moral. Se ganhar do River, que é um adversário teoricamente difícil, e jogou já bem lá. Moral. Jogou bem lá na Argentina, São Paulo. Então, São Paulo não jogou mal na Argentina. Mas o problema não... é que o Strongest, a questão não é adversário técnico. A questão é a altitude. Os negros morrem lá, não conseguem jogar. Não, mas o São Paulo tem um bom aproveitamento. Sombra, peraí só um minuto. Como é que fica a situação agora, de momento aí? O River ganhando. Nesse momento o River vai para 8, o Strongest fica com 7 e o São Paulo fica com 5. Nessa altura agora. Que o River tá ganhando de Strongest. São Paulo pega o River, né? São Paulo pega o River. Aí se ele ganha, vai a 8. Aí o 8 isso. E o outro tem 7, pode vencer o fraco da história aí, que é o Trujillanos, né? Joga vai a 10. Joga em Trujillanos, mas... vai a 10. Pode ir a 10. E se não 10, 8, 8? Aí ficaria 10, 8, 8. Qual seria e o River só depende dele ganhar a última partida. Tem gol, tem gol. 3. 3? Aí. E já fazendo saldo aí, hein? Tem gol, aí. Bom, você viu, né, Sérgio? Melhorou o futebol ontem, mas a coisa continua bem complicada, né, Sérgio? Que sirva de lição para aprender a jogar no começo, né? Porque não adianta deixar para a última hora e querer acordar, que a gente já tá dado como perdido, né? Eu, particularmente, já tinha jogado a toalha. Aí o time faz um joguinho mais ou menos, a gente anima. Que nem quando jogou contra o River, eu falei, pô, se continuar desse jeito aí, beleza. Uhum. Mas aí, depois volta aquele time naquela tiriça lascada lá, sem vontade nenhuma de jogar. Você entendeu? Fica complicado. Eu acho que os próximos dois jogos na Libertadores, o São Paulo ganha. Ano passado ele ganhou. Os dois classificam. O André Plihal tá nos ouvindo, um abração pro Plihal. Grande André. O Plihal mandou um WhatsApp. Ele é muito palmeirense. Melhor que o River ganhe hoje. O River vai fazer 6 pontos no mínimo até o final. Jogo contra o São Paulo no Morumbi, entre aspas, brincando, perdível. Eles não vão precisar desses pontos. Mas o River ganhando hoje... Vou aplicar um abraço pra você. E ganhando a última, ele vai fazer, vai para 11 pontos. São Paulo hoje com 5 também só pode chegar a 11. Essa é a questão. E o River hoje vai fazer saldo e deve fazer mais saldo ainda enfrentando o último jogo contra o Trujillanos. Esse aí é o que vai fazer a diferença. Todo mundo vai fazer a festa no Trujillanos. Agora, mas agora... ia ficar legal se, por exemplo, o próximo jogo... Todo mundo vai fazer jogo... a festa onde? No Trujillanos. No Trujillanos. No Trujillanos dos outros é refresco. Sabe que ia ser bom, Sombra? Se o próximo jogo lá, o Strongest empatasse talvez com o Trujillanos, o São Paulo vencesse o River, aí todo mundo ia ficar com 8. É, aí o saldo manda, né? Mas mesmo assim, última rodada, a pior rodada. A última rodada, a pior situação é a do São Paulo. É, porque quem pega a baba é o. Porque o River pega o Trujillanos. O Strongest joga em casa na altitude. É. E o São Paulo joga contra o Strongest fora. Mas dependendo, o São Paulo pode jogar pelo empate. Depende do saldo. Então, porque hoje, Sombra, a situação de momento. É... Vou passar aqui a informação fora o que tá acontecendo lá. Hoje. O Strongest ele tem 2 de saldo, mas tá tomando 3 do River. Ou então seja, já tá com menos 1. Eles já estão indo pra menos 1. O São Paulo tem 5 de saldo. É. E o River tem quanto agora? O River com mais 3, 7. Não, então, tem que torcer então, pelo menos pra Strongest e Trujillanos. É... O Trujillanos ganhar do Strongest, mas é difícil. Não sei. Até agora eles não ganharam de ninguém, só empataram com o São Paulo. É, sei lá, arranca mais um empatezinho já tá bom. Aí, então, ajuda. Todo mundo fica com 8. É. Sérgio, um abraço pra você, cara. Boa noite. Falou, Sombra, boa noite. Só mandar um abraço pro meu filho, Diego Seolim, que tá me ouvindo. Os amigos lá do futebol de quinta, Carlão, os primos Pininho, Feijão. E pro chefe Benedetti aí, parceiro de vocês aí. Beleza, cara. Valeu. Né? Show. Muito obrigado, viu? É nóis. Valeu, velho. Um abraço. Alô, velhinho. Abraço. E aí, velhinho, quando que você vai, quando vai ser a partida? A partida vai ser final de semana. O Santos vai pegar o Audax aí. Ah, você disse que amanhã é puxar o carro pra ir pra ver a tua mãe? Partida de carro, velho. Ah, partida de Santos Abel, você tá falando. Com essa idade fica difícil. Não, é que você fala partida e eu tô sempre pensando no Santos. Partida de carro, faça como eu faço sempre. Você que vai pegar a estrada. Cinto de segurança, não beba antes de dirigir. Obedeça a velocidade estabelecida e se você quiser passar pimpão pelo pedágio, você tem que ter o sem parar. Você vai lá naquela pistinha lateral, quarentinha por hora e passa pimpão, você aí, e velhinho. O seu carro. Então, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Isso aí. Uma campanha do sem parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Ô, mano, vamos falar da Polo Ar? Opa, vamos lá, Sombra. Eita, vamos lá. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein? O pessoal da Samsung, cara, é isso aí, bem-vindos, pessoal da Samsung. A Samsung RG número 2. Sim. Tem aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, cara. Boa. Esse é estiloso demais, tá legal? Podendo contar com o sistema Virus Doctor, que elimina até 99% de vírus e bactérias, hein? E hoje eu vou falar de um ar-condicionado super especial. É o ar-condicionado Split modelo teto de 38 mil BTUs, RG número 2. Ele é um aparelho indicado para grandes ambientes, como igrejas, galpões, agências bancárias, lojas de automóveis que você tem 2. E ele atinge, RG número 2, a temperatura rapidamente. Você vai ficar com um ambiente tranquilo. Tô prestando atenção. Uma temperatura bem agradável, tá certo? Soprando o ar fresco em até 15 metros de distância, hein? Caraca. Economizando tempo e energia, RG número 2. Porra. Acessando o site da Polo Ar ou ligando na empresa agora, sim, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Basta dizer, faço ouvinte do Estádio 97, quero um pressão aí. Legal. O pessoal vai fazer um excelente negócio pra você, tá legal? Boa, então velho. Você já sabe, amigão, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima! BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos falar de Pirelli, Dodô! É verdade, olha, chegou a promoção Seja Original Pirelli, meu amigo, aproveite. Olha só, você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, hein? É, isso mesmo que você ouviu, o 4 pneu sai grátis na faixa. Ó, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, tá bom? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite porque essa promoção é imperdível. Seja original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Só podia ser Pirelli. Queria agradecer a presença do Estranho no Ninho, Robson Paulo, Butinhão. Butinhão. Manda um abraço aí, Sombra. Manda aí, Butinhão. Quero mandar um amo ela pra minha namorada aí, RG. Qual o nome dela? Fernanda Jurema Aires de Paula. Hoje, quarta-feira, é dia de fazer o porquinho pular, hein? Agradecer o presente dela, que é aí no resort? Agradeci. Beijo, mandar uns Jurema. Abraços aí. Ô, Domênico, manda um abraço com os palmeirenses aí, ó. O Radesh e o Edson. Os caras são chatos, hein? O Edson, quem é? O Radesh? É, Radesh. E o tem Radesh palmeirense é que não é chato? Os caras são chatos. Cara. Tudo palmeirense tem. É bacana. Tem nada de chato. Chato é o esculete da véia, vai. Conheço. Ah, você Sombra. Não é chato, Domênico. Manda um abraço pros São Paulinos aí. Pro Rato, pro Denis e pro Sombra. Emerson.